Eu não sei até que hora que é pra ficar esperando esse. Esse negócio aqui. Eu não sei o clímax da música, então vamos começar sem o clímax. E demora muito, cara. Até fazer. Eu não sabe qual que vai ser o real clímax. Então foda-se. É. Games for the Live, podcast da galera, quinta-feira. É especial Dia das Noivas. E estamos aqui com o Arthur Zeferino. Dia das Noivas? Não sei, cara. Dia das Arthur Zeferino. É? Com Marcelo. Boa noite, há quanto tempo, senhores e senhoras? Com o Rod. Fala, cachorrada. Comigo, Rinks. Do lado. Então, hoje é. Então, não tem clímax. É aquele tananã do começo mesmo. Tá, mas não tem. tem uma hora pra você entrar. Ó, acho que pra fazer certo tinha que entrar agora, ó, que vai começar. É entrar a guitarra. Tum, tum, tum, tum, tum. É isso aí. Let's the final countdown. Enfim. Sabe que essa é a música universal pra tirar qualquer outra da sua cabeça, né? Ah, é? Se você tiver com uma música na cabeça e você pensa, puta que pariu, que merda. Cara, a música universal pra fazer isso é You Give Love a Bad Name, do Bon Jovi. Nossa, pá. Viu, tem umas músicas brasileiras muito pior que essas aí, cara. Mas muito pior, não vou nem falar aqui. Não, senão... sério, se você tá com uma música ruim, chata, grudenta na cabeça, põe Final Countdown no YouTube. Passa, na hora. Tá bom. Então, assim, ó, hoje a gente... Já falou já o tema hoje? Não, mas é bem óbvio, né? Acho que já, falou no Twitter. Gente, é o seguinte, quem não tivesse... Quem não tiver assistido, perdeu, porque agora vai ser a nossa conferência da E3, não vai ser sábado nada. Tô brincando, vai ser sábado sim. Bom, vou rolar a vinheta aqui, pega. E3. E10. E1000. É a melhor E3 do Brasil. Depois o Afri fica bravo, né, de gente falar qualquer coisa. Depois o Afri fica bravo de gente falar que ele é gay, alguma coisa assim, mas pô, né, Afri? Nem com a voz ele ajuda. Porra, a voz tá muito parecida com a sua. Tá louco, sério? Ah, tá chegando nesse estágio já. Não, mas é, mas ele... Eu sou gay mesmo, né? Meu filho. A galera que ouve e sabe dessa grande... Nem a teoria, nem um fato. Não, o Afro... Eu não sei qual é a timeline certa, mas o Rinks é o Afro do futuro e vice-versa. Vai chegar um ponto em que o Afro vai se transformar no Rinks. A diferença de idade deles é mais ou menos uns 8 anos, por aí, que é a distância até terminar a transformação. Qual a idade do Afro? Nem lembro. 18 anos. Não. Deve estar com uns 25, uns... por aí. Não, 25, nem fudendo. 25 é meu pai. Deve estar com uns 22, sei lá. O Rinks tá com o quê? 30? 31. Olha aí. O Afro tem 23 só? É, o Afro tem 23. O Rinks tem, 8 anos. Que beleza. Enfim, hoje eu já tô comendo... O Vichos SL falou, também achava que a voz era dele, no caso sua. Também um cara, mano do céu, jurava que era a voz do Rinks. E os caras não tão zoando, ficou parecido, mano. Teve mais gente que falou que não sabia. O Afro é eu, aquele. Hoje ele ainda tá um pouco maturado ainda. Mas enfim. Tá comendo? Tô comendo hoje mais cedo, que pra não. Não dá rata no podcast. Tá comendo o que, caralho? O que vocês jantaram aí? Bora mudar o assunto, então. Arroz e bolinho de carne. Tuba. Eu comi arroz, cenoura e batata palha. Nossa. Era o que tinha aqui. Rolê de solteiro do caralho. Mandem carne pro Tuba. Mandem... Eu fiz um omelete. Mandem ovos pro Tuba. Mandem... Nem se sejam nesse miojo. Vai lá não, no... Às vezes eu... Não, não preciso, não. Suando meu nariz. É metida gourmet. Nova meta do Patreon vai ser uma refeição de verdade. É o seguinte, se você ficou com dó desse janta do Tuba, você vai lá no Patreon e fala, doa tipo assim, $2 pra ele comprar 1 quilo de carne, sei lá, moída. Tá ligado? Mas tá ligado que o Tuba tem esse rolê meio gourmet, né? Que às vezes ele se mexe, não, hoje eu vou cozinhar e manda mó bem e tal. Quase todo dia, pô. Manda mó bem. Não, mandar mó bem eu não sei, mas quase todo dia eu cozinho. Gente. Não, mas tipo, ele passou no Masterchef Brasil essa temporada aí. A Band mandou, telefonou pra ele e ele falou, puta, mas vai cair bem na E3. Eu acho que o Tuba ele tem que ir no Masterchef 3 pra representar lá. Nem que seja só pra fazer propaganda do site. Passar vergonha assim, então. Eu acho que tem que ir lá, Tuba. Vou pensar nesse caso. Jinx, você que é fã, eu nem comentei. Sabe o Fogaça, o tatuadão lá? Sei. Eu trabalho com um cara que é fácil, o cara que eu conheci que mais manja da cena punk, assim. Da cena punk? É. Aí eu perguntei, e esse Fogaça aí? Você já viu ele nos rolê? O cara é punk mesmo e tal? E ele falou, não, mano, esse cara... faz rolê com careca. Ele é mó zoado. Eu falei, eita. Ô, louco, sério, cara? Sério. Mas ele tem cara mesmo, né? É, depois que ele falou, você pensa, como que eu não concluí isso antes? Mas até então, eu falei, olha só, que ele tem uma banda até, de oi. Tem uma banda de neonazista, né? É. Sabe aqueles caras que falam, não sou, as letras das músicas são bem ambíguas, o cara vai negar até o fim, mas todos os amigos são, todos os rolês que ele vai etc. Esse é o Fogaça. Entendi. Legal. Mais um processo agora. É. Que beleza. Ó, eu vou dar um exemplo agora que saiu aqui na minha cabeça, que é o exemplo clássico da época que o hatred ainda era polêmica. E eu não consegui achar, mas agora eu achei. Você achar não jogar hatred porque os caras é neonazista é a mesma coisa que o Fogaça fazer um prato de comida e você não comer, tá ligado? Nossa. Se ele fizesse um pratão de comida assim pra você, toma, come aí. Você fala assim, não, você é neonazista, eu não vou comer seu prato de comida. Não faz sentido, tá ligado? Não faz mínimo sentido. É isso, ó. O Ablid perguntou o que significa faz rolê com careca, é skinhead mesmo. E não o é Billy Bomb. Não. Billy Bomb acertou o nome da banda, é Oitão mesmo. Tá, então, o tema hoje ele é extenso, é bom começar logo. Tá, começa aí então. Então, o tema é 3, o tema hoje é o rolê punk. Skinhead, neonazismo. Então, o tema é 3 porque a gente é obrigado, pô. Por lei a falar D3 hoje. A falar as expectativas de D3. Então, primeiro vamos começar pela nossa conferência. O nosso é meio idiota a gente falar, a gente vai ficar aqui, ó, será que vai ter o jogo lá? Não, mas só vamos falar pra galera aí que tá. que tá aqui nos prestigiando. Jabá. Fazer o jabá aí. Que vai ter a nossa conferência aí sábado às 3 horas. Só que pra vocês que estão ouvindo, já fica esperto, porque vai ter um pré-show 20 minutos antes. Com piadas e, sabe, esse tipo de coisa que a gente não sabe o que vai ter. A gente não sabe o que vai ter. Você já tá avisando que é pra galera evitar, né, cara? A gente tá almoçando e arrumando. É. Não, entra depois, isso é. Testando as coisas. A gente vai jogando memes, a gente pega a hashtag da conferência e manda os memes mais engraçados. Essa é uma boa ideia, vamos fazer isso. Celos vai do seu shuffle. Enfim, a gente não sabe, infelizmente, o que vai ter nesse pré-show, mas vai ter. São 20 minutos antes. A gente devia ter alguma coisa no Twitter, assim, pra ficar medindo. É, nós tá faz. E ficar mostrando. Ó, a gente faz igual o Masterchef, que tem um número fake ali em cima que só sobe, assim. São dois programadores, cara. Tem até mil pessoas lendo aqui, ó, falando da conferência, olha que foda, assim. Tem 3 caras só. Nossa, se eu tivesse, eu acho que o Hinks não vai ter. É. Mas a gente enrolava um tapete vermelho e colocava na parede e falou, ó, tamo mostrando o tapete vermelho. Nossa, que horrível, cara. Que bosta. Mas vai, nós chamamos vários grandes nomes. Chamamos Hideo Kojima, a gente chamou o Miyamoto, chamou Peter Molyneux, chamou o Tim Schafer, e nenhum deles aceitou participar. Eu sabia, essa piada é meio óbvia. Vocês reclamaram do tapete, mas o jogo só desce. Mas enfim. Mas tem jogo legal lá. Enfim, vou, se preparem aí, guarde seu lugar na schedule, porque é das 3 da tarde até as quase 6 da noite, vocês vão ficar com nós. Então são quase 3 horas, são mais de 3 programas, são mais de 3 horas de programação, contando com o pré-show e o pós-show. É ao vivo, é meio no improviso, vai ser. É tipo escola de samba. Não vai ter definir. Boca livre. Não vai ter boca livre, então nem vem esperando. É, vem almoçado já. E também tem aquele esquema aí do que o Celas falou que vai ter campeonato de Splatoon. Não sei se vai rolar, mas vamos ver. Quando eu falei isso? Alguém falou no Twitter. Alguém falou no Twitter. Eu não sei quem foi, se foi você ou o Tuba. Não, isso é no domingo. A própria Nintendo vai fazer um. Ah, tá. Sim. Achei que fosse aqui em casa. Então foda-se, Splatoon. O que eu falei é que eu vou levar meu console pra gente mandar um Splatoon sincero. Aí você pintar bastante a arena. Pra dar uma relaxada. Beleza. Mas então, isso aí é a nossa stream aí. Vai ser a mesma merda de sempre, então você já sabe que vai ser bom. E aí o próximo é competir com o nosso. Na verdade, o nosso era pra ser no domingo. Daí a gente tirou porque a gente não quer ofuscar o brilho dos caras, né? Que é a Bethesda. E aí a gente falou assim: ah, não, judiação dos caras. Os caras bota no domingo aí, ninguém vai assistir o dos caras depois e tal. Fica meio chato. A gente decidiu pôr no sábado. Então, daí tem a primeira conferência, esse comentário da Bethesda. O que você acha que vai rolar aí? Nada. A gente sabe que vai ter Fallout e Doom, mas... Sério, o que tem pra mostrar? Qual a duração da conferência? Mostra todos os jogos da Bethesda, dá 10 minutos. Ó, isso é o que vai sair nos próximos 3 anos. 15 minutos de conferência. Não, tem um boato de que vai ter Dishonored 2. Dá onde esse bota? Sei lá, tá rolando aí, tá. Ouvindo o cafezinho da empresa. Eu ouvi no boteco outro dia desse. Os caras depois do expediente foi lá. Não, vocês viram? Esqueci o nome do jogo. Dishonored. Mas é pior que é um boato que faz sentido. Pois é, já teve sabe. Um, né? Já tem Dishonored 1. Então. Ninguém sabe o que os caras estão fazendo. Parece que vazou no LinkedIn de alguém um negócio assim. É, não, faz sentido por duas coisas. Uma que eles lançarem o 2 agora é o que o Roger falou. O primeiro foi o 1, então agora seria o 2, né? Pois é, velho. E outra é que, sei lá, fez sucesso. O jogo é bom, dá pra engatar uma franquia aí. Sabe o que é da hora também? Que nem eles falaram, a Bethesda não atrasa o jogo e ela não faz hype, velho. Então, eu acho que pode ser ou o ano que ela vai começar a fazer hype, falar assim, olha esses jogos aqui. Ela faz marketing, ela não faz hype. Não, tô falando assim, mas ela não faz antecipado, isso que eu tô falando, Rod, entendeu? Quando é tipo, na beirada que eles começam a botar meio, olha pra isso, caralho, bota todo quanto é lugar. O único jogo que eles fizeram isso. O único jogo que eles fizeram isso foi o Dishonored 1, que eles fizeram muito antes, assim. Sabe um que eu vi muito? Foi o. Como é que é aquele do diretor de Resident Evil 4? O Evil Within é da Bethesda. Evil Within foi tipo... É isso. Eu sei que não vai ter nada porque tipo já rolou DLC por agora do jogo. Mas ali foi um marketing legal. Acho que não deve mostrar nada além. Tipo, da Tango ou alguma coisa assim, não deve aparecer nada, né, 3? Eu pelo menos não tô apostando. Eu não sei o que a gente tem pra mostrar. Eu acho que, sei lá, um Skyrim HD, eu acho que sai. Por que não? Não, é um remaster de Skyrim pra Play 4 e Xbox One. Tá remasterizando tudo. Rodando em 0 FPS. Mas eu não sei, a Bethesda também nunca fez remaster. Tem vários jogos top dela aí, que a galera aclama pra caralho, tipo Oblivion. O anterior do Oblivion, esqueci. Morrowind. Nunca fez remaster, velho. Nem revamp, nem nada. Nem port. É porque o público dessa galera, em geral, não é um público que vai muito pela nostalgia ou saudosismo, tá ligado? Eles estão interessados em jogo novo. Então, não, a galera é nostálgica, assim. O que eu acho é que a Bethesda sempre que ele... Tipo, a galera que eu ouço do, tipo... Por tudo do... Caralho, vai sair Skyrim, tá ligado? Tipo, nunca tinha jogado da série antes. Não, a galera que é fã até hoje diz que o que Morrowind é o melhor. Não sei. É igual o Gamelon ser o melhor Zelda. Pois é. Se o Wolfenstein é deles também, perguntaram. Mas é. O Wolfenstein é deles, mas já saiu The Old Blood por agora. Que é tipo, não é uma expansão do... É um DLC, mas... É um DLC pequenininho. É um DLC à parte. É um DLC à parte que não precisa nem do jogo original. Que inclusive eu não joguei ainda, mas tô querendo jogar. Então, Rinks, o que você ia falar? Então não deve ter mais nada. Nem lembro, mas tô comendo goiaba aqui, muito boa. Não, não sei. Bom, vai ter Fallout 4, vai ter gameplay dele, acho que, com certeza, né? Já teve um trailer. Pra todo mundo reclamar dos gráficos e do pelo do cachorro, etc. Sabe, esse é um motivo que eu acho que vai ter Skyrim HD. Eu tô achando que eles pegaram a engine do Skyrim e refizeram o Fallout nela. Pode ser, pode aí ser. Aí já tá portado mesmo, foda-se, vamos botar o Skyrim. Então, nova? Uma engine nova? Não sei. Então, eu acho que ela não tá é engine um nova porque ela tá meio feinha, né? Mas assim, eu como não tô cagando pra gráfico, sair esse ano é melhor do que sair daqui 3 anos e lindo. Que não vai ser lindo pra daqui 3 anos daí, né? Não, mas também tem o seguinte, ele tá abaixo do nível, mas ele parece ter muito mais gente na rua, muito mais coisa, assim, pelo que eu vi no trailer. De um modo, ainda é começo de geração, né? Se a gente for ver o que era Oblivion, mano, quando saiu o Xbox, tá ligado? É tipo. E era considerado feio, lindo, assim. É mais feio que bater na mãe aquele negócio. Sacou? Pior que. Mas na época. Pelo menos do ponto de vista de direção de arte, eu achei o jogo bem melhor tá, que. Tá muito melhor. Eu tô achando visualmente bonito, tá ligado? Não tá, tipo, fodão o negócio, mas o que eu vi... O Fallout 3, ele não era só problemático em arte, mas ele também era problemático em level design, cara. Era horrível o jeito que ele apresentava o mundo pra você. Às vezes ele botava uma cidade que era importante. O New Vegas é muito bom, o 3 é horrível. New Vegas eu quero jogar. Eu estaria mais empolgado se fosse da Obsidian esse novo aí. Então, o New Vegas é bom. Aí, por que que acontece? O New Vegas, ele faz certinho o que se espera. Tipo, ele bloqueia o caminho pra você chegar em lugares importantes. E aí, quando você chega num lugar importante, você sempre tá de frente pra ele e você sabe onde entrar. Cara... O 3, você sabia isso só porque os bichos começavam a comer teu cu. Não, e tipo, às vezes você chegava numa cidade que era enorme. Aí você chegava por trás dela, você tinha que dar a volta inteira na cidade pra entrar, cara, porque era tudo cidade fechada, né? Que merda. Cara, horrível, horrível, muito mal feito. Enfim. Eu preferi o Skyrim do que o Fallout 3. Alguém, eu não vi ninguém comentando isso, falando, o microfone do Roger tá muito alto, galera do chat que responde aí. Pra mim tá. Rapaz? Ah, pra mim tava aqui, mas... Não, mas você pode abaixar pra você. Nem eu abaixei pra mim aqui. Ah, então tá. Todos de vocês tá igual pra mim. O pessoal falou que tá tudo de boa. Tá, é pra eu baixar ou não, então? Não. Se abaixar, não. É eles que abaixem. Deixa. Chega aqui da Bethesda. Próximo. Não tem nada da Bethesda. A Bethesda é a pior empresa do mundo de games. Aliás, ela falou esses dias, acho que eles fizeram a conferência pra anunciar isso oficialmente. Aí tem a EA agora. EA, que tem um... Vou dar um furo aqui pra vocês, tá? Vai ter... Rapidão. Antes de passar pra EA, Tuba, não tem mais informação sobre o Doom novo, não? Não. Nada? Não, tô mostrando um trailer muito safado lá e foi aquilo ali. E Commander Keen? Não, esse muito menos. Não, certeza? Não, o Doom... O Doom aconteceu uma coisa muito milagrosa com ele, que no... mostraram ele na QuakeCon, né? E só não vazou. E não vazou, por algum milagre que eu falei, desliga, ninguém filma e ninguém filmou mesmo, assim. Ao respeito. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vi acontecer antes na história do mundo. Vai ver no chão Wi-Fi lá. Na história do mundo, né? Nem dos games. Não, ninguém nunca vazou nada, assim, nunca aconteceu isso. Jesus sendo crucificado não vazou, tá ligado? Não botaram no YouTube. Mas, sabe, mas disseram que foi curto, né? Aí às vezes, tipo assim, porra, o bagulho é curto. Quem tá lá na QuakeCon, às vezes tá. É os fãzaço, né? É tipo você que fica. Tem 40 mil jogos no Steam e joga Quake 2 toda semana. Você virou um robô? Hã? Por quê? Mostra isso, Maldi, aqui. Tá? Só pra ele ou pra vocês também? Não, tá normal. Tá normal. Enfim. Vocês estão vendo uma prévia de sábado aqui, vai ser assim. Aí o que eu tava falando é o seguinte, Puta, até esqueci o que eu ia falar agora. O que eu tava falando? Ah, assim, às vezes é só os fãzão. Aí, tipo assim, os caras falam assim, ah, vai ser curtinho a demo aqui. que vamos mostrar vai ser curto. Aí você acha que os fãzão vai querer ficar tirando foto e filmando? Que pelo que viu foi reservado o bagulho lá, né? Foi bastante fechado o negócio. Não foi... Ah, mas... Sei lá. Enfim, EA. EA, eu vou soltar um furo de reportagem agora aqui. Quero que todo mundo, me peça desculpa pra mim por esse furo de reportagem depois, tá? Vai ter esportes lá na... Vai ter alguns jogos de esportes vão aparecer nessa conferência. Olha, desculpa aí, galera. Se vocês verem que é verdade aí, tá? Vocês venham pedir desculpa pra mim depois aí no Twitter, por favor. É, a grande novidade é que os caras chegaram a um nível de gráficos em que a bola vai ser totalmente redonda mesmo. Eles chegaram no... É, aquele negócio que a gente tá esperando faz tempo, né? Que o jogador fique tão real que ele comece a ter problemas emocionais e tal. Ou comece a putear demais. Ele percebe que ele tá num jogo, fica autoconsciente e começa... Não sei é, o que faz. Aí ele fica deprimido, tem uma crise existencial. Né? Os caras param no meio da partida e falam, meu, isso é só um software, sabe? A gente não é livre de verdade. É tão real que tá o jogo. Cheguei já traduprando o filme. Não tá duprando o filme não, filho da puta. Zero dropped. Sua internet lixo aí, Srox. Srox tava testando aí as coisas do... Pra quem viu, agora que a gente já contou, não é mais spoiler. Aquela teste que tava a galera assistindo segunda-feira era pra nossa conferência. Enfim. Foi um lixo, inclusive. Olá. Eu não gosto. É, eu acho que o Roy tinha caído. Voltei. Perguntaram se... Aquele golfe da guerra não saiu ainda, eu acho. Não. Eu não acompanho jogos de golfe. Não sei. Então não teve nenhum golfe no passado. Não teve. Jogo não existe mais golfe. Jogo de golfe não lança. Não lança lançava normalmente e aí parou, né? Depois que o... Como que é o nome do tio Zalão? O traidor lá, o Tiger Woods. Traidor. Tiger Woods. Traiu a mulher dele, né? Tô ligado na traidor, tá ligado? Eu gosto de julgar as pessoas assim, acho bacana. Não, é que não foi isso, ele foi mó feio o negócio, não foi? O que é? Como assim? A treta do Tiger Woods com a mulher dele foi. Lá, não bateu foi. Na mulher, não teve um troço? Não, bateu na mulher, não bateu. Ele só traiu ela, traía com um monte, né? Acho que ele é viciado sexualmente. Viciado sexualmente, não, é tipo a Eliana do... Mas... É, ninfomaníaco. Mais processo pra nós, vem. Ele era ninfomaníaco. Ele... É uma boa desculpa, né, cara? Pra você dar pra sua esposa, assim, tipo, você pega. Ela pega você numa orgia com 10 mil, assim, tá ligado? Aí você fala, poxa, amor, chega chorando em casa. Eu sou ninfomaníaco, nunca quis contar pra você, mas eu sou viciado em transar com 300 mulheres. Chora. A Eliana é ninfomaníaca, assim, isso aí é uma informação que você pode pesquisar no Google aí, que vai dar todas as dicas pra você. Pô, a gente tem muitas falhas que ninguém ouve essa merda, né? Sim. Não, mas isso aí é fofoca antiga, caralho. Isso é fofoca. Enfim, que vocês acham que vai ter? Vai ter algum negócio boom, assim, que vocês acham na EA ou não? Eu acho que Mass Effect. Não vai ter Eliana. É Eliana. Você pode criar a Eliana no Mass Effect. Pode. E pegar todo mundo já. Porra, cara. Pegar alienígena também, inclusive. Esse Mass Effect. Eu não joguei o 3. Eu sei que vocês jogaram, pelo menos o Rinks e o Tuba. E eu não sei. Faz sentido um Mass Effect com outra história e outro personagem? Tem espaço pra isso? Espaço, sacaram? Tem espaço. Na nossa indústria sempre tem, né, cara? Que os caras podem falar assim, não vai ter nada a ver história no passado. É, pode rebutar, pode. É que não dá pra ir muito no passado, né? Ah, é. Pela história do Mass Effect, Mass Effect acontece tipo 30 anos depois que a humanidade conheceu os alienígenas. É bem pouco tempo. Aí, não, tipo, mas eles avançaram tem... tipo 1000 anos, assim, rapidinho, porque. Tem. Eu acho que não é spoiler, né? Se for spoiler é muito leve. Tem aquela raça que construiu a Citadel. Ah, antes. Sim, pode ser muito no passado, mas aí. Pode ser muito nessa época aí. Tipo, ia ter que ter muito culhões. Ia ter que ter culhões, porque não ia poder ter humano. Mas eu não. Mas eu acho que não. Acho que pode ser. Um reboot é mais provável. Ou alguma coisa. Alguma Ou muito explicação depois, eu bosta. acho que é. Sempre tem a explicação. Ah, era tudo um sonho. Acorda o Shepard. Assim, que isso? Não, teve um pesadelo, Shepard. Calma. Mirror's Edge 2, aí eu boto mais fé, tá Calma. ligado? Não é dois, tem que É, começar que é por. o reboot, né? É um reboot de uma série, tem um jogo. Isso Cara, isso não faz sentido nenhum. Ele deixa um gancho no final, filho da puta do jogo ainda. É, mas faz Caramba. sentido quando a história é tão ruim e o gancho também é ruim. Tudo é ruim naquele jogo, exceto o jogo. O jogo é bom. Eu gosto assim, de Mirror's Edge, exceto quando começa a tretar muito os caras, assim, tá ligado? Quando começa os bagulhos de muita treta, assim, parece muitos Aquela caras tirando. parte, perto do final com o sniper, não, ali eu falei, foda-se, eu fui dando a porrada dos caras, catava sniper, matava o próximo aqui. É, mas tem que ser Foda-se o assim. Tem parkour. umas partes que se fosse o parkour. Isso que não pode acontecer, né? Tem que fazer um level design legal pra você usar o parkour sempre e ser o mais gostoso de se usar. Mas o resto é da hora pra caralho. Olha essa coach do Hinks que pegaram aqui, que é muito... Tudo é ruim no jogo, menos o jogo. Tem muito isso. É. Vai tomar no cu de vocês se vocês entenderam. É, vai cotar a mãe de vocês, seus filhos da puta. Enfim. Ô, Tuero, manda um coach da sua mãe aí, com todo respeito. Uma coisa que ela fala no dia a dia. O Gustavo Kubas, lá, que é do Scooby. Não falei o Scooby. Disse que estão dizendo que vai ser online ele. Ah. Como assim? O Mirror Zero, não sei como assim. Agora todos é online, né? Se você não tiver online, você não liga o videogame. Inclusive, esse streaming é online também. É Ah, online não. porque tem uma corda bamba, assim. Pra você fazer parkour nela. Nossa. O que eu tô fazendo aqui, né? Olha a inversão de valores. Os caras vêm aqui nesse canal, vêm aqui nesse podcast e falam que eu tô virando Surox. Cara, é isso que aconteceu, é isso que aconteceu. Tipo, os caras são new fag, nunca veio na porra do bagulho e fala que eu tô virando Surox. Vai pra puta que pariu vocês, cara. Não, mas Vai assistir o primeiro podcast do o nosso pior é que canal. tá invertendo tudo mesmo, porque teve uma época que você tava meio que apaixonado ou no mínimo atraído pelo Afro, passou. Mas agora é o Surox que tá vidrado no Afro, assim. É. A interação dele é diária, o tempo todo no Twitter. Eu acho que Então. o Surox quer roubar seu posto mesmo. Eles estão aqui por causa de mim. Olha o nível que chega, cara. Você treina o cara, você dá trabalho pro cara, você dá o um espaço pro cara trabalhar, entendeu? Eu quero ver. Mirror's Edge, cara. Enfim, Mirror's Edge, não é bom pra Coitado do cara, eu caralho. tô ouvindo o podcast no metrô, quer saber de Mirror's Edge, a gente tá falando um negócio que eu não tenho nem ideia do que tá acontecendo aqui, porque tá acontecendo ao vivo. Porra, não, mas o Surox é mais famoso que a gente. Muito mais, muito O mais. Corotinho tava citando o Surox, velho. Tem meme do Surox na internet o tempo inteiro agora, tá Pois é. absurdo. Galera, tô vendo Mirror's Edge. afetado. Um abraço pra galera afetada. É. Um abraço aí. Então, Mirror's Edge eu acho que vai ser bacana, cara. Porque é impossível que eles façam a mesma cagada de novo, tá ligado? Eles sabem, porque, tipo, porra, na época eu lia review, vi um review que a galera não citou exatamente as coisas que a gente tá citando aqui. E eles sabem onde eles erraram. É impossível que eles façam a mesma cagada de novo aí, ia ser muita bosta, né? Olha, eu pensei isso de Beyond Two Souls, hein? Porra. Não, mas ele refinou a cagada, né, velho? Não, ele deixou mais bosta ainda. Ele falou, É. puta, não foi lixo o suficiente. Porque o Heavy Rain tem umas sacadas bem boas, assim. Aí ele falou, ah, é? Vocês meio que consideraram arte, falaram que chegou perto do cinema. Se liga essa aqui, então. Essa foi a minha citação de David Cage, que todo podcast tem que acontecer também. Sei que, mas tem o jogo de Star Wars lá deles. Tem o Battlefront. Quem que vai ter... É isso que vai ter o Boba Fett jogável? É. Mas você não vai poder ver, né? Porque em primeira pessoa você vai ver a mão do Boba Fett. É, você vai matar uns Boba Fett, mano. Tem algum É, aí. fã do Boba Fett na redação? Tipo, sério, assim. Eu não entendo o fã do Boba Fett, é um troço. Eu também não entendo, porque ele aparece, tipo, quantos minutos ele aparece no filme, tipo, na trilogia principal, assim. Parece nem 10 minutos. Ele não aparece 10 minutos. Ele aparece e fala, a gente precisa de alguém pra pegar os caras aí, e ele fala, esse valor não tá bom, vou cobrar mais. Essa é a cena dele. Aí ele aparece com o jetpack, acho que foi aí que ele ganhou a galera. Não, mas ele morre também, parece ele morrendo. Aí no começo do terceiro ele é engolido por um monstro de modo ridículo e acaba a participação dele. Grande personagem. E eu acho que os caras comentam que o Fett é top pra caralho, só que tipo, sabe? É foda pra caralho, beleza. Os caras querem ser fã de alguém, mas não querem ser mainstream. Aí não, eu vou ser fã do Han Solo, não. Fã do Boba Fett. Qual o tema hoje? É Star Wars. Enfim. Não, esse eu acho que vai ser bom. Ah, tinha mais dois jogos que aí tava fazendo de Star Wars. Esse Star Wars é o Battlefield do ano, né? Porque eles lançaram o Battlefield mais cedo pra... Basicamente. O Guerra tá falando que o Final Fantasy XV comete os mesmos erros de Kingdom Hearts 1. Aí é foda, né? Vocês estão se adiantando muito aí, cara. Não, ele falou sobre cometer o mesmo erro duas vezes, tipo, Mirror's Edge não aprender. Mas vamos esperar pelo melhor, né? Puta que pariu. Sim, tem o Need for Speed, que é reboot também. Que não faz sentido nenhum rebootar o Need for Speed, que é muito difícil de acompanhar o lore. Vamos rebootar o lore. Esse time que faz Need for Speed tem alguma coisa a ver com a galera da Criterion ainda? Não, acho que é uma equipe nova. Eles fizeram um dos anteriores. Vocês já viram o filme de Need for Speed com o Jesse Pinkman? Não, não. Bom? É muito ruim, velho. Sério? É ruim. Nossa, tipo, passou, sei lá, Corpus Christi, eu tava na casa lá dos meus primos, a gente tava vendo. Puta, filme ruim do caralho, velho. Enfim, continue. É tipo assim, os caras chegam e falam assim, você lembra, negócio assim, pra explicar pra vocês o reboot. Tem que terminar com o Sunset, tá ligado? Pra é terminar... tristeza, cara. Terminar tristeza. O quê? Terminar com o pôr do sol, tá ligado? Tipo, não. Ah, mas tem que ter os clichês, né, velho? Correndo feito a porra. Cara, é muito ruim, velho. Sério, é triste. Pobre Deus. Speed Racer, esse é bom. Mas se ele tivesse ficado fazendo lá metanfetamina, tá ligado? É sério, Rod, assiste Speed Racer, larga essa porra, você vai ver o que é filme de corrida de verdade. Cara, tem 6 anos que você fala pra assistir essa merda. Você não viu até agora? É muito bom. Não. Sério, todo mundo que tá ouvindo o podcast, fecha agora e daí começa a assistir Speed Racer. Algum dia eu nunca assisti, mas eu vou assistir com aquele dia. O cara que tá no metrô se fudeu agora aqui. Não pode. Mas enfim. Netflix, cara, procura um Wi-Fi. Mas enfim, vai rebootar então Need for Speed. E aquela storyline lá do Lamborghini que tinha casado com o Camaro lá, acabou. É que tava muito complicado, que ali no Rival, se você for pego pela polícia, tem uma timeline, se não for, tem outra. Aí tem um underground, né, que você não é pego. Muito bom. Eu acho que não tem como ser pior que aquele que você andava, lembra? Tem aquele daquele era muito ruim. Do carro e sai correndo. Acho que é por isso que eles rebotam. É pra falar, é esse que você sai do carro, não aconteceu. Não é canônico. É o Sonic beijando a princesa, né? Esse que você sai do carro, o cara sai do carro, decide que ele não precisa de velocidade e que ele quer ser gourmet. Daí ele vai. Daí vira uma timeline do Cookie Mama, tá ligado? O que o cara faz quando ele sai do carro? Ele continua correndo sem o carro? Sim, exatamente. Não, sim. Mano, eu vou procurar isso na internet agora. É o Deran o nome dele, por isso que é Deran. Mas o cara tá correndo. Continua correndo, por favor, não. Ele não, esse realmente precisa de velocidade. Até sem o carro ele continua precisando. Eu não tô acreditando nisso, eu vou procurar, velho. Repararam que o nome desse jogo é Need for Speed, o Corre. O Corre, muito bom. Não, mas se você for ver, é muito bom, porque faz duas timelines mesmo. A timeline que o cara sai e corre é a timeline que não rebootou. E a timeline do reboot é a timeline que o cara saiu e ele percebeu que não precisava de velocidade, que não tinha essa necessidade mesmo. E daí ele parou ali e acabou essa timeline ali, tá ligado? Ele teve filhos e tal, foi fazer outras coisas na vida dele. Ele falou, não, não, esse negócio de velocidade não é pra mim. O que vai ter de bom nesse Need for Speed? Fora recomeçar isso. Não sei, só falaram que vai ter carros. E vai ser um reboot da série. Para que tem o Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro. Ele vai dirigir a nova história do Need for Speed aí. Mano, em julho. Você sabe que o FIFA vai ter modo história, né? Velho, olha essa merda, pelo amor de Deus. Agora eu tô entendendo o que é que estão fazendo reboot. Alguém passa aí pro povo do chat. Não, sabe, o FIFA e o NBA. Mas vai ter modo história de time ou de personagem? Não, parece que time mesmo, não entendi direito. Como assim, tipo, história? Eu não sei, eu não entendi essa porra. Ó, a Panay falou uma coisa que eu achei que já deveria ter tido no anterior, que é um modo onde você assume o jogo Brasil e Alemanha exatamente no ponto em que tá 5-0. E você tem que reverter até acabar e mudar a história. Mas tem isso, caralho! Ô, louco, teve isso, teve. Tem tipo assim, o do 7-1, porque tem coisa, tem desafio, né? Diário, eu acho. E aí, tipo, não sei se é diário, mas tem desafio. E teve desafio, tipo, quando deu o bagulho, você reverteu o jogo do 7-1. Fazer virar. Olha só, aplausos aí pra EA. Mas isso eles fazem. E, não vou mais. E eles fazem, tipo assim, com diversas coisas que acontecem em jogo. Tipo, faça o Barcelona perder, tá ligado? Joga na Champions League agora, por exemplo. Será que dá pra comprar o resultado? Nossa. Tem algum, reestrutura a FIFA depois que o FBI entra na sacada. Podia ter. Tem aquele jogo do. Tem aquele jogo do Ronaldo que quase arruinou a carreira dele, que o desafio é, tipo, põe seu joelho de volta e continua jogando. Não, eu não sei. Coisa. Esse aí... Do Kojima, cara. Esse do 7-1 que foi bem famoso, se não me engano, me contaram que teve o desafio no FIFA. Na época, assim. Porque também eu não sei se ele fica armazenado. Eu nunca joguei FIFA, assim. Peraí, tem alguém... O Guerra entrou do nada. Oxi. Guerra, você tá sem fone. Deixa eu mutar, peraí. Ô, cacete. Guerra entrou e a gente tá todo mundo com eco. Peraí, deixa eu mutar o Guerra. Pronto, mutei o Guerra. Guerra, a hora que você tirar o fone, digita alguma coisa aqui pra eu ler. A hora que você pôr fone. Aqui tá com eco ainda. Chuta ele do canal. Tá, põe fone aí, depois você entra, Guerra. Deixa eu chutar ele. Não dá pra... Kick from Shadow. Não. Esse é o preview de sábado. Por isso que... Aê. Aí. Foi? Fez? Arrumou? Não? Não, ainda tá. Pronto, ele arruma lá, depois ele volta. Aê. Tchau, Guerra. Mas o que a gente tava falando? Alô, Guerra. Ô, porra! Yeah! Chuta de novo, caralho! Pronto, o que é ele? Chama ele de podcast? Tá. É assim que vai ser no sábado, ou pior. Daí, o que a gente tava falando? Não sei o que mais tem daí ainda. Chega de. E vai ter Plants vs Zombies, né? É, isso aí tá confirmado também. Como assim? Plants vs Zombies novo? O assim? Garden Warfare. O primeiro é bom, velho? Eu nunca joguei. Sabe aqueles jogos que, tipo, saiu, existe, mas parece que ninguém nunca jogou, ninguém nunca falou, sei lá. É um jogo que existe, mas não existe. É, não faz ideia. Dá impressão disso, tá ligado? Eu não sei porque existe também. Sims Online. Ninguém lembra que Sims Online existiu, cara. O jogo da EA, acho que é da EA, que eu gosto muito, que eu queria muito que tivesse na nova geração, que é aquele de boxe, qual é o nome dele? Fight Night? É, porra, demorou, eu adoro o de Play 3. Esse sim tem um modo história, que o modo história é melhor que o multiplayer, assim, de verdade. Aliás, eles vendem na PSN, pelo menos, não sei se na live também, mas na PSN, eles vendem um modo história separado. Você pode comprar só o modo história sem multiplayer e pagar mais barato por isso. Eu não sei porque nenhuma outra empresa fez isso, de comprar só a campanha. E eu recomendo que façam, porque a campanha é bem boa mesmo. Só o último chefe que é quase impossível, mas o jogo é foda. É porque em geral, a galera que compra pelo pacote completo. Mas eu acho que, tipo, box deve ter mais um tiozinho, assim, que compra só pra, tipo, porra, quero ser um boxeador, tá ligado? Eu não tenho amigo. Então eles vendem separadamente. Ah, tá. Próxima conferência. Chega de... Pior, só não tem nem Battlefield, né? Tá anunciado nem nada. Vai ter conferência da Konami? Acabou de ter Battlefield. É que a Battlefield acabou de ter. Mas tem anual, pá. Mas esse é o do ano. Ah, então tá, então tá. O desse ano é Star Wars. Vocês estão falando? A pior que é a DICE, né? Então, certo. É, os caras devem estar empenhados lá. O próximo é a Ubisoft, então. Ubisoft tem Assassin's Creed. Provavelmente vai ter alguma coisa muito. Nossa, tá escrito aqui, vergonha alheia. É verdade, cara. Vai ter alguém dançando. Já tá tendo agora. Sempre tem alguém. Perdão, sabe? Eu acho que é a minha favorita. Não sei a de vocês, de conferência da Ubisoft. Aquelas crianças, naquele mundo mágico correndo com Kinect e tal. Cara. Aquilo é muito bom. É, sempre tem uma porra assim no meio. É bacana. Alguém lembra o nome desse jogo? Que as crianças... Não, esse é mais um também, que ninguém nem sabe se saiu. Eu não lembro nem do jogo. Aquele do Harry Potter da gorda, que era um dos melhores. Ever, era Sony, não era? Ah, esse era o Sony. Wonderbook. Lançou esse Wonderbook? Isso, lançou. Eu até joguei na BGS aqui. Nossa senhora. Shazbook. Aquele era bacana lá, a ideia até, eu acho que aquilo pra criança deve ser um negócio legal. Aquilo lá foi a única vez que eu perdi o ar na E3, assim, cara, de rir, foi aquela vez agora. Ali foi muito ridículo. Ela ficou, tipo, 2 minutos tentando, tá ligado? E falando agora que eu vou tentar fácil. Achar um gif dessas crianças pra colocar no post depois. Mas sério, não sei qual é o Ubisoft. O que tá confirmado? O que tá confirmado pra Ubisoft? Só Assassin's Creed, eu acho, cara. É. Far Cry não, né? Não, tem nenhum Far Cry, não sei. Tá preso, um boato não, muito não, forte. Tem o... De um Blood Dragon 2 ou algo assim? Não, outro lá, que provavelmente eles vão nerfar o gráfico pra caralho. Bom, qual? Fugiu o nome? Ah, o The Division, falava. Isso. Yep. Nossa, esse não, é outro que puta que pariu, cara. Não lança, se não lançar não vai mudar minha vida, tá ligado? Nossa, cara, cada vez que eu vejo, a primeira vez que eu vi, eu fiquei com zero vontade de jogar. Aí cada nova vez que aparece, assim, qualquer coisa dele, é menos um ponto de vontade, tá ligado? Tá ultra negativo, cara. Mas esse é um jogo que a galera olhava e falava, nossa, nova geração chegou mesmo, e mais que Watch Dogs até. Não, ele é bonito, eu acho. Mas vão nerfar. Nossa, vai ser muito pior do que eles mostraram até então, com certeza. Ó, o Guerra saiu? Saiu. Bom, eu tava trocando ideia com ele aqui. Tá em tempo de ter um Rayman novo. Tá. Cara, um Rayman novo e Beyond Good and Evil 2, quem sabe? Não, tem Beyond Good and Evil 2 é Half-Life 3, velho. Ia me animar, cara. Tem um boato forte do Watch Dogs 2. Assim, nossa. Porra, ah, isso já deve estar sendo feito desde antes de lançar o 1, né, velho? Mas isso tem chance de ser bom, porque igual sabe Assassin's Creed é assim, saiu um ruim, aí ele vê, putz, tem que melhorar isso aqui, aí o próximo é bom. É, eu não sei. Aí ele se empolga, faz outro merda e o próximo vai. É. Eu não sei como que eles vão fazer o 2 se não saiu nem o primeiro, né? Saiu um troço qualquer aí que eu não... Nem consigo descrever. Então, o mais legal, que nem eu falei, esse Assassin's Creed desse ano é o melhor Assassin's Creed de todos os tempos. Anotem. Porque tá todo mundo achando muito ruim, cara. Neozão tá xingando muito, tá ligado? Todo mundo odiando mesmo. Qualquer coisa que sai assim. Nossa, olha a cor do chapéu desse cara, tá ligado? Que ridículo. Nossa, olha o nariz desse Joe aí, que nada a ver isso aí, cara. Essas ideias são muito, muito erradas, Assassin's Creed. E tipo, cara, nunca teve isso. O último que o Neozão odiou pra caralho lá, de verdade, quando lançou, tava todo mundo pagando pau. Falando, nossa, agora vai, cara. Esse aí é a teoria do tubo aí, que quando a galera odeia, fica sensacional Assassin's Creed. É assim, no geral. Todos os jogos dela. O Black Flag, todo mundo tinha certeza que ia ser um lixo e é o favorito de muita gente. Não, é o meu favorito, com certeza. Só como a gente tem muita consideração pelos ouvintes, deixa eu reproduzir a bela piada do Tueiro que falou que The Division é um jogo que divide opiniões. Nossa senhora. Que meu Deus do céu. Esse é o tipo de funk que ele é. A Ubisoft, ela tem o costume de mostrar um troço novo no final agora sempre. Desde o Rayman. Ah, sim, verdade. Sempre chegam falando na conferência, ó, um troço novo aqui. Vocês nunca viram, pô. Então, Beyond Good and Evil 2, vocês escreveram aqui que até onde sabemos o projeto ainda existe. Mas, cara, nunca mostra nada e, tipo, se mostraram uma foto uma vez... Uma foto não, uma saiu cena. Saiu um teaser. É, um teaser uma vez, muito tempo dela no, com o porco lá no meio do deserto. Sim, lá, cara, só. Vazou um vídeo uma vez que era bem Assassin's Creed, tava escalando coisa, tá um helicóptero perseguindo. Enfim. Isso aí, né? Eu acho que se vai sair Final Fantasy XV, eu não duvido que saia Beyond Grand Evil 2 alguma hora, não, velho. De verdade, já foi Duke Nukem Forever, Final Fantasy XV. Qual mais desses, assim? Final 3 tá faltando. Ah, você tá já sacaneando, né, velho? Ah, não, dos que não saíram ainda? Não, dos que realmente tá, tipo, em desenvolvimento há 1 trilhão de anos. Eu acho que alguma hora sai, velho. Beyond Grand Evil 2. Não tão cedo, mas sai. Eu ia falar uma coisa, mas deixa pra depois. Como você falou de Final Fantasy XV, dá pra emendar já, né? Ou alguém tem mais alguma coisa de Ubisoft? Não, fala aí. Eu acho que sai alguma coisa de arte. Só What? Isso. Vai ter a conferência da Square também. Calma, não acabou a Ubisoft? Eu perguntei, alguém tem alguma coisa pra falar? O Roger tava falando alguma coisa. Aí eu falei atrasado. Eu só falei que acho que vai ter algum jogo da UbiArt, entende? É, e isso. Ou alguma outra coisa. Alguma coisa vai ter. Eles estão fazendo bastante coisinha, tipo, pega uma equipe aleatória lá, faz um jogo simples aí, que vocês quiserem. E saindo as coisas boas. Eu achei isso muito massa da Ubisoft. Isso aí, eu tô mais ansioso por isso do que pelo Assassin's Creed. Também. Mas ninguém fica ansioso com Assassin's Creed. É. Só um detalhe, eu olhei aqui na Wikipedia, foi anunciado em 2008. Foi a primeira vez que mostraram Beyond Good and Evil 2. E já tinha falado que já tava em produção. Cara, vai dar 10 anos, velho. Daqui... Que coisa, né? Não vai. Pode desistir dessa porra. Last Guardian foi anunciado quando? Em 2009, eu acho. É. Ó, a piada do Last Guardian deveria ser do Beyond Good and Evil. Tá injusto. E é a mesma coisa. Tipo assim, o Beyond Good and Evil mostrou menos que o Last Guardian, cara. Muito menos. Oficial, menos que o Last Guardian. É que Beyond Good and Evil é um jogo underground, né? O povo meio que aceita que, ok, talvez não tenha. É. O Ansel que tá fazendo ele mesmo. E ele tava parado fazendo o Rayman. Tem tempo que não tem Rayman novo, talvez ele esteja mexendo isso aí agora. É isso, eu quero saber o que Michel Ansel tá fazendo. Tem... Por isso que eu acho que vai ter algo. Tem franquia parada, tipo Splinter Cell, tem tempo que não tem nada. Prince of Persia tá parado faz tempo. Nossa, Splinter Cell tem sim, carai. Os caras anunciaram, mas anunciaram que já tava em produção. Ano passado mostrou o vídeo de um que não lançou, não foi? Mostrou um Rainbow Six. Não, mostrou um que não lançou, cara. Que o cara tava no deserto assim e tal, e subia umas casas. Pô, não lembro desse. Pô, se não me engano, mostrou assim semana passada. É, semana passada. Saiu 2013. Semana passada. O Blacklist não teve mais. Prince of Persia tá parado também. É que o Prince of Persia virou Assassin's Creed, mas chegou a ter ainda um depois. Que, por sinal, um dos melhores finais ever, assim. Agora sim. Não estraga o final, não, velho. Não vou nem estragar o final, porque é só o final aquele jogo. Aquele jogo é só o final, não tem... O resto é uma bosta. Na era Play 2, assim, quando começou a vir a convenção mudar a câmera com o analógico direito e tal, a gente até brincava que Splinter Cell tava pra bater de frente mesmo. Mas os caras mostraram Splinter Cell agora, às vésperas do Metal Gear Solid 5, falta de vergonha nenhuma, assim. Pior que eu gosto daquele Splinter Cell, que é o menos Splinter Cell de todos, que é aquele que eu... Como é que é o nome do cara mesmo? Até esqueci já. Sam Fisher. O Sam Fisher tá meio tiozão, assim. Ele sai dando porrada nos caras na rua. Faz churrasco. É o que ele tá aposentado aí, só que ele vai lá. Eu esqueci o nome dele. Cara, eu nunca gostei de um jogo da série. Esse, o Conviction, esse aí eu gosto desse. É. Os outros eu não gosto muito, não. Tá, vai. Boa. Square Enix. Square Enix. Um lixo. Square Enix, cara, Just Cause 3, velho. É tipo, se eu tô suando pra fechar Witcher 3, Just Cause 3 ia ser um bagulho muito impossível de fechar assim, cara. Os malucos falaram que vai ter, tipo, 1 milhão de vezes maior o mapa do que o 2, tá ligado? E o 2 já saía andando... O 2 não é, tipo, o jogo que tem o maior mapa dos videogames, assim. É, até agora é, eles falaram que vai ser maior, tá ligado? É muito grande o mapa, cara. E é grande, assim, não tem muita coisa sem nada no 2, assim. Tem treta em todo lugar, cara. Era da hora, mas é pra perder o tempo mesmo o jogo, assim. É legal que você tem aquele gancho, aí você pode subir num carro em movimento, aí vem um helicóptero, você se agarra no helicóptero, ele vai indo, pula de paraquedas. É, ele é bem loucura mesmo, cara. O jogo é loucura. Ah, porra louca. É a Square que tá publicando Tomb Raider, não, né? É. Então deve ter isso na conferência também. Então, tá confirmado pra Microsoft o Tomb Raider. É possível que mostrem de novo, igual a Ubisoft sempre faz. Mostra o Assassin's Creed, depois mostra em outro. Vai ter o Dragon Quest Musou? Não sei. Existe isso? Existe. Mas existe. Não sei se eles vão fazer isso no Ocidente, né? Pior que eu acho que vão, velho. Não sai o 7, mas... Não tá confirmado já, eu acho. Até onde eu sei, tá. Mas eu não sei muito. Mas é possível que mostre na Sony também. O problema da Square é que ela tem jogo em todo mundo, e a gente não sabe... Onde que vai aparecer o jogo dela? Kingdom Hearts 3 eles já confirmaram que não vai ter, né? O Kingdom Hearts, acho que o Final Fantasy não vai ter. Eles confirmaram que não vai ter o 3? Não, o Kingdom Hearts eu não achei em lugar nenhum, confirmaram. Quando o Neo leu o guia, que tava lá antecipando o Kingdom Hearts, ele falou, avisa aí que já confirmaram que não vai ter Kingdom Hearts 3. Só que a gente procurou a fonte e não achou. É, não achei. O Final Fantasy eles confirmaram que não vai ter. Não, se eles não botarem Kingdom Hearts essa aqui, é tiraço no pé, velho. Se não botar nenhuma foto do Kingdom Hearts no bagulho, assim, tipo, olha, Kingdom Hearts ainda tá sendo feito. Isso é tipo o Miyamoto do Pikmin, lembra? Que ele só falou, tamo fazendo aí. Tá bom, tá ótimo, porque puta que pariu, o bagulho... Não, ano passado já não mostrou, aí eles mostraram um vidinho meia boca lá na Gamerscom, se não me engano. Quando mostraram, a minha teoria foi que o Kingdom Hearts 3 vai ser o Final Fantasy XV dessa geração. Nossa, vai sair só na outra. Bom, pior que... eu não sei se já foi confirmado, ou se só bateu isso agora. Eles podem meter Star Wars e Marvel agora, né? Ah, sim. Por sinal, tem uma... Não ia sair um pra iOS, que foi cancelado, e ia ter nele, né, assim... Não sei. Só sei que tem uma galera que briga, que enche o saco falando que Marvel e Disney é ruim, juntas, assim. Mas teve uma história do Blade, sabe? Blade, caçador de vampiros. Uh-huh. Ele com o Howard the Duck lutando contra o Drácula, o Pato Donald Drácula. Cara, imagina essa revista, velho. Só pode por causa que é da Disney o bagulho, tá ligado? Ah, a Plat confirmou que ia ter Star Wars nesse, que foi cancelado. Ah, tá. Ó, o que mais que a Disney tem? Teve aquele filme do Zorro que flopou. Teve Tron, né? Não, mas Tron eles colocaram porque eles estavam querendo dar um bump mesmo, porque já tinha planos de fazer o Tron. O Tron 2, né? Mas assim, realmente, eu acho que Star Wars, se tiver, vai ser fantástico, porque o Tron eles conseguiram fazer ficar legalzinho até. Tem que ter Tomorrowland, isso. Que aliás, Tomorrowland deu uma flopada, não deu? Então, esse é o parênteses que eu ia fazer. Esse filme do Zorro flopou, agora Tomorrowland flopou. A Disney vive só de Marvel. De flops. Porque... Flops e Marvel. E desenho, né? Desenho não flopa. Ah, sim. Desenho provavelmente, vai ter provavelmente vai ter Frozen, vai ter bem mais presença da Pixar agora, eu acho. Tipo, Frozen, Six. Certeza que tenha. Big Hero 6, quase certeza que tenha. Detona Ralph. Que No Hearts, se eles não fazem mundo, eles enfiam de uma forma, tipo, algum minigame, tá? Então pode ser que alguns deles... Enfim, minigame, algum negócio assim. E de certeza vai ter Aladdin pela 20ª vez. Aladdin sempre tem. Então, pô, às vezes eles podem estar adiando porque tem muita coisa nova mainstream da Disney, né? E às vezes eles não querem ficar repetindo Aladdin toda hora e essas coisas não, que eles repetem sempre. Repetindo. Os caras repetem mundo feito a desgraça, mano. É, então, só, no 1 pro 2 nem tanto, né? Eles repetem nos portáteis, mas no 1 pro 2 não, é. Uhum. Então pode ser que eles queiram fazer um negócio bem diferente no 3 também, não sei. Enfim. Só chupa rola mesmo. Ué, lembrei de uma coisa. É, voltando pro anterior, antes da gente sair de Square, né? Já tem meia hora pra falar das principais. Ah, uma coisa que deve ter na EA bastante é Rock Band 4. É verdade. É. Yeah. Verdade. Não sei se alguém se importa, mas com certeza comprarei. Eu nunca tive nenhum Rock Band, eu fiquei feliz. Eu sempre tive, meu sonho sempre foi ter Rock Band, nunca tive. É, dessa vez. Eu jogava no trabalho de vez em quando, a galera levava lá. E eu tenho, minha mulher tá enchendo o saco pra eu tirar de casa as coisas quebradas. As porra, coisas mas que... tá funcionando ainda? Não, tem uma guitarra que tá, acho. Uma, ou duas, não sei. Tem que ver. Pô, tem que ver isso aí. Mas é de 360, né? Não é de da nova não geração. Não tá funcionando mais, tá 360? Ah, eu não vou pegar pra 360. É, eu vou pegar. Mas enfim, não, ela, não vai deixar esse, compra... ela não vai deixar eu comprar outro. Esse vai é ter pra 360? Acho que não. Vai. Ah, não, não. Nossa. Vai não. Só a nova geração. Só PS4 e Xbox One. O que indica Wii U e PC vai ter ainda. Os gráficos estão top, não é aquele troço filmado de Guitar Hero. Ah, mas Guitar Hero eu gostei da guitarra, velho. Vai tomar no seu escuro. Ah, achei bem ruim. Não, não, não. É que, velho. Você já tocou guitarra? Você toca violão, não toca? Sim. Você não usar o mindinho, quebra totalmente a sensação, assim. Tá, mas, velho, eu já joguei absurdamente Guitar Hero também, eu sei que o bagulho vai ser da hora. Demônio invadiu nosso stream. É, isso que eu tava pensando. Volta pra Square agora. Não, que Square, vai... Ou... Tem mais coisa do Square? Faltou falar do Deus Ex. Ah, é verdade. Ah, tem Deus Ex? Vai ter Deus Ex na Square, tá confirmado também. Ô, louco. Eu não joguei nenhum Deus Ex. Você não jogou o novo também, não? Eu joguei, tipo, todos eu joguei, mas nunca fechei nenhum, cara. Nenhum deles. O original, ele é, tipo... Sei lá, nego paga um pau do caralho pra ele. Eu nunca terminei também. É. Mas é um jogo que demanda também aí umas 40 horas, pelo sim. Menos. Pô, muito mais. Mas... foi o Cidadão Kane na época. Foi o único jogo, acho que o John Romero chegou pro cara lá, você tem a grana que você quiser fazer esse jogo aí. Aí, é, beleza, e fez lá. Eu lembro que era um absurdo que ele pedia 128 MB de RAM na época, tipo, ninguém tinha. Ó, eu falei que é muito mais, mas não é não. Segundo o How Long to Beat, são 37 horas pra você fazer ele inteiro. Ou se o novo é mais curto. Acho que dá umas 20 e poucas. O novo é 21 horas. Pior que o primeiro Deus Ex, eu nunca vi ninguém falando mal mesmo. Eu não joguei, mas... Não, ele é tipo... Parece que uniu todas as tribos na época. Sim, que ele tinha aquele esquema que você podia passar lutando com os caras, escondido, ou hackeando as coisas. Aí no novo não ficou tão... tão livre assim, parece. Ah, tá. Não sei, a Square não lança mais nada, tipo, sei lá. Final Fantasy XV, o que que falar? Tipo, os caras... Nada, ele não vai aparecer. Ah, é verdade. Pode aparecer o Bravely Second na Square aí. Eu não joguei também. E tem. Você jogou? Dragon alguém Quest, jogou? Tipo. Acho que o Link tava jogando e achando um saco. É, esse é um que realmente divide opiniões, assim. Ou a pessoa acha, meu, JRPG voltou de vez, ou a pessoa acha. Nossa, morreu de vez o gênero. Adeus. É, estão falando que tem uma franquia nova da Square, mas não lembro qual que é. Realmente anunciaram um negócio novo esses dias. Para Zé Hitman 4. Hitman tem tempo que não mostra. Sleeping Dog 2, talvez. Eles lançaram de novo Sleeping Dogs pra Play 4. Sim. Acabou de sair. Mas tá saindo tudo. Beleza. Bom, agora tem PC Gaming. É, tem uma conferência bizarra do PC. Especificamente. E é isso aí, os caras vão anunciar. Ah, a gente vai melhorar o bloco de notas. O pior é que vai, a Microsoft vai estar na conferência. Nossa. Mas pra falar do Windows, provavelmente 10. Ó. Windows 10 é bom pra jogos, pra games. A AMD tá no. É, ela é meio que mandando o troço, né? Isso. Não tem coisa que vai funcionar só em Windows 10? De graficamente falando, assim. Tem o DirectX 12, é só em Windows 10. Alguma provavelmente vão encher o saco. É DirectX 12. É, provavelmente vai ter relação com isso. Sei lá. Não, mas tá confirmado a Blizzard. A Square Enix tá confirmada nessa conferência. Eu não sei por que eles vão mostrar tanto assim. Eu tô na esperança de um Final Fantasy X. Estão relançando tudo que é Final Fantasy no PC agora. Ah, é verdade. Saiu 4, saiu 7, 8. Pô, mas o 10 é tristeza. O 13. Não, tem que sair o 9. É que o 10 acabou de sair pra PlayStation, então eles estão ali com o código ali. Tá aqui mesmo, vamos. Aproveita. Eu acho o 10 menos tristeza que o 13. Bem menos. Não, você tá comparando tristeza e depressão, né? Não, mas ainda digo mais. Eu se pá gosto mais do 10 do que do 12. Qual é, velho? Polêmica, hein? O 9 e o 12, eles são os únicos que não tiveram remake nenhum até hoje pra nada. Eita, eles são os bons. Falando de Final Fantasy, velho. É, porque a galera gosta. Fudeu. Pra caralho. Bora falar de Zelda. É, mas se eles lançarem Final Fantasy IX no Steam, eu jogo pela quarta vez. Eu acho meio difícil, né? Mas no PC tem, então a Blizzard deve mostrar Overwatch de novo. Algum personagem novo, sei lá. Segundo um amigo meu, tem uma polêmica forte aí que parece que os caras estão produzindo uma expansão do Diablo 2 aí. Mas no Diablo 2? 3? Ah. Eu não sei se rola mesmo. Porque eles estão fazendo bastante coisa pro Diablo 3 sempre, né? Ah, mas a Blizzard, ela dá suporte pro jogo até 10 anos. O Diablo 2 saiu patch, tipo, ano retrasado. Então, mas Overwatch eu acho que lança rápido também. Não acho que eu acho que o beta sai. Eles vão anunciar, tipo, a data do beta. É, provavelmente. Agora, nessa conferência aí. Como é esse Overwatch? É o Team Fortress da Blizzard. Só e que... provavelmente vai ser o substituto do Team Fortress mesmo, que já tá precisando de uma mudança aí. Ele é Team Fortress, mas ele tem acho que uma filosofia muito mais de MOBA do que de Team Fortress. Sim, porque tem classes e é muito mais personagens, não são, né? São classes, são heróis que eles estão chamando. Eles estão fazendo pra ser. Esquema do Heroes? Tipo os heróis da Blizzard e essas coisas? Não, os personagens novos. Eles estão fazendo pensando em. Acho que eu vi esse. Estão fazendo pensando em virar esporte mesmo ou só pela zoeira? Não, acho que é mais zoeira. Aliás, o MOBA deles, por mais que tenha prêmio, é bem mais zoeira, né? Não é tipo. Não é um negócio que dá pra você levar tão profissional assim, porque tem vários fatores. Achei bacana, eu gostei do Heroes. É legal, legal sim. Foi o único MOBA assim que eu joguei, eu gostei. Joguei uma tarde. Então, exatamente por causa disso. É um MOBA que não requer a pessoa conhecer tanto de MOBA pra jogar. Uhum. Já outros MOBAs. Puta, o Tuba que conta pra você a história aí. Filho da puta foi lá, fidou os caras pra caralho. O que deu a carreira do Tuba, afinal? Durou, tipo, 2 semanas. Assim. E que 2 semanas? Você jogou 2 vezes com nós, cara? Não, com vocês sim, mas eu joguei um pouquinho. Eu tinha um plano que era jogar, tipo, uma semana de LoL e uma semana de Dota, pra ver sobre o que é, talvez escrever pro site alguma coisa. Aí eu joguei uma semana de LoL e falei, tá bom. Devia ter jogado uma de Dota pra ver. Às vezes mas ainda vou fazer isso um dia. Ainda vou fazer isso. Não é nem um pouco convidativo assim pra quem tá começando? Tipo, você entender, sentir. Não, é assim. O problema é jogar com outras pessoas. Ah. Você vai tentar entrar no competitivo de cara. Você, nossa, não tem como. Entrar tipo uma ranqueada. Eu tenho uma amiga que joga LOL. Ela fala a linguagem que eu simplesmente não compreendo, cara. Eu sigo lá no Twitter, tem horas que ela fala uns negócios que, tipo, Larissa, eu não sei o que você tá falando, cara. Então, é, Larissa, sério, você... É um dialeto todo. Você que estiver ouvindo aí, Larissa, fala direito, caralho, sério. Tá, vamos agora falar... Larissa tremeu, hein, Larissa. Ó, vou falar das grandes aí, senão isso não vai dar tempo. Não, calma, tem mais coisa no PC, tem... Não, tem, acho, tem. Tipo, tem a Devolver, que já revelou tudo antes. Que mostrou a Shadow Warrior 2 e anunciaram hoje. Paradox, que tem aqueles joguinhos deles. Tem uns jogos bem especiais. Ah, o novo jogo dos caras do Gone Home, parece que eu vou mostrar aí, é o Soma, né? Não sei, cara. Vai aparecer nessa conferência. É. Mas eles ele não vai ser no Play 4 ele. Também? Também, mas eles estão confirmados pra conferência. Ah. E aí? E tem umas galerinhas aí. Tá, Microsoft, whatever. Aí, acharam que a gente tinha esquecido. Então, os caras estavam falando ali já. Ah, que é Microsoft. Microsoft, a empresa mais lixo do a mundo. Microsoft já confirmou que não, não vai ter Scalebound. Isso. Não vai ter Quantum Break. Vai ter o que, velho? Vai ter Halo. Não, não vai ter Crackdown também? Cara, a Microsoft, ela. Vai ter, vai ter graça. Eu acho que a Microsoft vai ser a segunda. Confirmado pro Gamescom. Então, a Gamescom já tá melhor que a E3, assim, já. Olha, eu só não usou tanto a SEGA porque existe a Microsoft, cara. Porque a Microsoft nem jogo ela faz. Tipo, não, não faz uma franquia boa, tá ligado? Que franquia? Tá. Cara, se pá Gears of War. Pois eu que sou nostálgico. Paciência. Né, não, tem aquele pinball. É, o tema é no espaço, porra. Imagina anunciar aquilo que fala. Assim, é que eu. Remake HD do pinball. Cadê o remake do ball? Qual é o nome dele? É Space Cadet, pinball. Isso, Space Cadet HD Remaster. Nossa, eu compro o Xbox One amanhã. Mas assim, eu não gosto nem de Halo nem de Gears of War. Mas Gears of War teve uma época que eu jogava multiplayer, era legalzinho. É, o multiplayer é legal. Mas a história é muito ruim, cara. A história é ruim. Gears 2, eu levei meu Xbox na casa do amigo meu, assim, ah, tem esse jogo aqui, vamos jogar aí de co-op pra ver qual é. A gente zerou o jogo direto, assim, a gente ficou tipo 10 horas, viu? Ah, ele é muito bom de jogar. Tem que aparecer uma nintendista pra salvar a conferência da Microsoft. Tem o que a Rare tá fazendo de novo, que eles falaram, a gente vai mostrar uma parada exclusiva inédita. E se for Battletoads, aí a internet cai, velho. Eu acho que aí. Battletoads, velho. Acho que vai ser. Se for Banjo-Kazooie, vai ser mais engraçado. Banjo-Kazooie também. Duas que caem, Banjo-Kazooie e Battletoads, cai a internet, assim, mano. Não tem ninguém mais na Rare que trabalhou nem no Battletoads nem no Banjo-Kazooie. Não, mas Battletoads. Primeiro, Battletoads, toda a internet já concordou que é só nostalgia, que o jogo é uma bosta, né? Tipo, o jogo é um lixo. É só nostalgia. Mas assim, aqui, a Rare fazendo o jogo não quer dizer mais nada. Então, não, só que é só como eles. Minha. Só que nem eu tô falando, como eles são dono do Battletoads, se eles fizerem tipo um beat'em up de Battletoads. Com o fator nostálgico da coisa no jogo vai ser da hora, velho. Já jogou algum. Não, agora sério. Já jogou algum beat'em up? Não hack and slash, beat'em up mesmo, 3D bom? Não. God Hand. Nem God Hand é bom. Caralho, porra. Não, calma, eu tô pensando aqui. Não, o hack and slash mesmo substituiu o beat'em up. O Ninja Gaiden, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden é bom. Do Xbox. God Hand, Ninja Gaiden, o Delta falou Fighting Force, não joguei. Anarch Reigns estão falando que é bom. Anarch Reigns é um. Anarch Reigns. Eu gosto de Mad World também do Wii. Ah, o Bayonetta, cara. Bayonetta não é bom, caralho. É que não, esse é mesmo. Não, então. É hack and slash. Mas é o que eu falei, ele é a evolução do beat'em up. É, sim, é verdade, sim. Verdade. Ah, eu também não imagino sendo que nem antigamente você pegar um carinha só e plá, plá, plá, plá, plá, plá, tu! Não imagino ser assim. Eu acho que eu tô torcendo pra ser Banjo-Kazooie, porque vai voltar num texto do Rod que ele falava sobre o final de Dexter e a coisa de jogo autoral, de prestar atenção em pessoas e não em franquias. Eu acho que o Banjo-Kazooie agora, em contraste com o Yooka-Laylee, ia deixar bem claro pro público em geral, não, as pessoas estão lá, então a nossa atenção tem que estar lá. Ia ser uma situação curiosa. Olha, mas já falei, se fosse menos filler, assim, tá ligado? O Banjo-Kazooie que lançou no Xbox de carrinho... Ia ser muito top aquele jogo, porque eu gostei dele. Só que é muita coisa, cara. É tipo assim, ele é muito longo, com muito fillerzinho besta, tá ligado? Se fosse mais direto ao ponto, aquele jogo ia ser sensacional. Então eu acho que tipo, é melhor que Neck. Muito melhor. Cara, é que a Rare meio que criou o filler em plataforma 3D, tá ligado? Tipo, Banjo-Kazooie era uma coisa, Banjo-Tooie é ridículo, Donkey Kong 64 é estúpido. Sacou? Então, eu acho que... Você não gosta do Tooie? Cara, eu gostava do Tooie quando eu era criança, mas se você me botasse na minha frente hoje, eu não jogava nem pagando, velho. Tá louco. É time sync, tá ligado? De você passar dias e dias e dias procurando um monte de porcariazinha. Então a Rare meio que criou esse negócio, sacou? Eu não sei como é que é no Nuts and Bolts. É, eu acho que o menos inchado é o primeiro Banjo-Kazooie. Sim. Eu acho que se fossem fazer hoje, inclusive acho que o Yooka-Laylee não deve ser tanta coisa assim pra coletar, porque eles sabem que eles exageraram, tá ligado? Mas eu lembro que no Tui ele já tinha uma noção disso, e tipo, Tui tinha uma coisa que você coletava no Banjo-Kazooie, que se você morresse tinha que ir tudo de novo. No Tui ele deixava ainda. Sim, sim, porque os mundos eram, tipo, 3 vezes maiores. Sim. Eu gostava do eu adoro os dois. Eu gosto, mas não consigo mais jogar hoje em dia. Aí a Rare anuncia Jack Force Gemini 2. Esse eu nunca fechei. Cara, eu gostava de jogar Jet Force Gemini com meu irmão. Eu sempre controlava o robozinho. Acho que já falei isso. E tinha que coletar aqueles tribais. Você podia matar eles acidentalmente. Eu mandava ele pegar logo, porque senão eu atirava nele. Meu irmão tinha que fazer a fase inteira de volta. A única coisa que eu lembro de Jet Force Gemini era a propaganda nas revistas brasileiras, que era muito boa. Que na primeira revista aparecia um quanto inimigo maior, bem grande. Quanto maior o inimigo, maior o tombo. Na outra, muito babaca. Ó, antes da gente encerrar a Microsoft, um bolão aí. Porque, em comparação, né, não dá nem pra dizer que tá um fracasso, mas pelo menos em comparação com o Play 4, o Xbox One tá muito ruim. O que vocês acham? Olha, eu não sei. O que vocês acham que a Microsoft pode mostrar pra, putz, todo mundo fala, esse é o console a, agora. A Microsoft, os caras disseram que vai ser só exclusivo. Vai ter o Tomb Raider, inclusive, lá, né? Não nem falou. É, o Tomb Raider que não é exclusivo, né? Por exemplo, é assim... exclusivo do Natal, mas, por exemplo, assim, Bloodborne é exclusivo pra sempre, tá ligado? Esse que é o detalhe. Não, o que a Microsoft tem de foda é o Quantum Break. Que sendo empurrado. E que da última vez que foi mostrado aí não tava tão foda assim, né? Tava legal. Tava legalzinho, mas né? Mas o que é legal nos jogos da Remedy normalmente é a história, na real. É. É meio embaçado vocês falaram aí do Tomb. Tomb. É, do Tombinho. Meio que volta naquilo que eu falei. Tipo, eu gosto muito do primeiro, do reboot, do Tomb Raider, do. Aquilo da é geração bom. Passada. Eu acho, inclusive, em muitos aspectos, ele melhor que qualquer um dos três Uncharted. Pera, você diz o reboot no Anniversary, né? Não, é, o reboot. O último que saiu. Da Lara novinha. Sim, é. Tem muitas coisas que ele faz muito melhor que qualquer Uncharted, mas mesmo assim, vai ser meio estranho eles falarem, ó, nossa, o nosso jogo do momento, segundo o Tomb Raider, enquanto do outro lado tem Uncharted 4. É óbvio que o hype vai estar mais focado na Sony nesse sentido, assim. E tipo assim, querendo ou não, Halo e Gears of War virou nicho. A galera que compra um Xbox One, eles gostam desse jogo. E por exemplo assim, Halo pra mim nunca me vendeu, cara. Nunca. Eu tentei jogar os três primeiros, fechei os três primeiros, tipo assim, foda-se, tá ligado? Mas eu acho muito bom. É pra multiplayer, cara. O Halo e o Gears, eles são meio que tipo Dragon Quest no Japão, só que nos Estados Unidos. É. Eles podiam juntar as duas séries e fazer um universo só. Oi, Halo of War. Gears of Halo. O Billy Bomb disse uma ali que pode foder realmente, tipo Dark Souls exclusivo. Dark Souls 3. É, não, mas vai, eu acho que eu acho que é bem nesse esquema aí, velho. Eu penso pra isso só pela reação da galera, só pra... Nossa, vai ser um caso de a Microsoft deu um tiro no pé. Não, a From Software deu um tiro no pé. No Japão, a honra é muito importante. Nossa, ia ter nego se jogando no quinto andar aí. Você fala ser da Microsoft exclusivo? Sim, exclusivo da Xbox, imagina. Ah, não. Se for exclusivo da Sony, não tem por que ser da. Olha, mas, ó, a Microsoft tem grana, cara. É. O Satoru Wander falou um troço que eu concordo. Dark Souls 3 não me venderia o console igual o Bloodborne. Tipo, comprei o Play 4 basicamente por causa de Bloodborne. Mas Dark Souls 3 não teria o mesmo efeito porque a gente sabe que não é do Miyazaki. Ele é tão do Miyazaki quanto o Castlevania novo era do Kojima. Mas ele não falou que. Ele não falou que vai ser, parece. Não tem um esquema que sim, falaram é que lógico, ia ser. Falar que não é ninguém. O nome dele é muito forte. Usaram o nome do Kojima, como usam do Spielberg no Jurassic World. Aí você sabe que o cara não tem nada a ver com isso. Sei, sei. Mas será que não vai ser mesmo? Se fosse 2017, eu acredito. Eu acho que ele que. Não sei, às vezes o cara trabalha pra caralho mesmo. Não, acho que vai sair um. Vai saber. Véi, eu acho assim, se Dark Souls provavelmente não vai sair agora, vai ser 2016. E os caras já devem estar trabalhando desde quando. Antes de fechar o 2, tá ligado? Tipo o Momodoro aí. Os caras. Tá, antes de lançar o jogo, já tá fazendo outro, tá ligado? Então, como que o Miyazaki ia ter qualquer coisa a ver com o level design ou dos inimigos se ele tava mergulhado no Bloodborne não, até o tal? Mas, não dá pra saber o quanto que ele tava trabalhando no jogo. É, e você acha que você acha que o cara que tem essa ideia, assim, que é o cara que é criador, você acha que ele realmente precisa estar ali o tempo inteiro vigiando tudo, cara? Não faz sentido. Não, mas se fosse esse o caso, o Dark Souls 2 não seria tão aquém do primeiro, assim. Eu gosto, se for igual 2, pode mandar pra mim que eu jogo. Só os retardados mental aí que não gostaram do 2. Eu acho que vai ser assim, ó, agora, tipo, jogando a real. Vai sair o Dark Souls 3 porque eles meio que já anualizaram o esquema, precisa ter alguma coisa pra 2016. Mas 2017 vai ter um Bloodborne multiplataforma. O que o Dark Souls foi pro Demon Souls vai acontecer de novo com o Bloodborne, assim. Olha. Ah, mas como assim? Tipo, o da Demon Souls foi exclusivo do Play 3. Aí eles pegaram o mesmo esquema, mesmo universo, mesmo ambientação medieval e tal, e falaram, não, vamos fazer isso pra todo mundo. E aí saiu o Dark Souls. Eu acho que eles vão fazer isso com o Bloodborne também. Um troço meio. Estilo Bloodborne. É, multi. Era victoriano esse esquema, meio Lovecraft. Eu assim. Acho que não, velho. Eu acho que eles vão tentar alguma coisa diferente se for pra seguir essa linha. Eu tô apostando nisso, sei lá. Demons pra Darks fazia mais sentido, entende? Manter estabilidade. Agora os caras já são conhecidos, então acho que é capaz de tentarem algo diferente. Ó, e eu já vou falando pra vocês que eu que joguei todo, só não fechei o Demon. O Demon eu não fechei porque chegou uma parte que eu fui jogando junto com a galera e tava tão difícil que eu desisti e nunca mais peguei. Não tá dando mais. Não tá dando mais. Aí o Dark Souls eu fechei, Dark Souls 2 eu fechei, Bloodborne fechei antes de todo mundo. O bagulho tá entrando na mente da galera aí, tá ficando cada vez mais fácil o negócio, cara. Mas não por deixarem mais fácil, por você já sacar todos os moral. É, sim, já tá. Vai começar a perder a graça esse negócio aí, velho, tá ligado? Assim, tá falando da Microsoft, eu acho que faz sentido mesmo aparecer na Microsoft o Dark Souls 3, mesmo sendo multiplataforma, pra dar aquele impacto. A gente tem também, galera, olha aqui, pá. É possível. Foi o que eles fizeram com Final Fantasy XIII, né? Foi, é. Exatamente. Não era aquela raiva toda da galera, não era porque era exclusiva, era porque existia, ponto. Sim. Eu acho que aparece alguma coisa nova aí na Microsoft que a gente não tá sabendo. Franquia nova. Igual eles pegaram o Sunset Overdrive e o Rise lá. Eles devem estar pagando uns caras aí pra fazer coisa pra eles. Ó, o Reconsordo falou que tava com saudade dessa puxada de saliva do Rinks. Hoje eu tô puxando saliva e catarro ainda, porque... Que bonito. Mas tá, você tá verdão? Ou não? Não, não, já tô melhorando. Pra sábado eu já vou tá lindo já. Tá ligado? Quando o ranho tá bem verde é porque tá inflamado. Ah, é? Não, eu não cuspi pra ver aqui. Vou dar uma cuspida ali depois pra dar uma olhada. Cuidado. É... Sony, então, né? Chega dessa bola. É, mas já não tá na Sony já um pouco? Você já tava na Sony. Tá um pezinho na Sony ali. Bom, Uncharted 4. Esse tá confirmado, esse. Vai ter. Esse eu acho que lança esse ano ainda, não lança? Não, pode anunciar que só ano que já, vem. Já guiaram. Puta que pariu. Março, então. Março do ano que vem, é isso? Se não pá. Sei, falaram ano que vem. É, não. Todos os Uncharted acho que lançou em março. Pode checar aí que eu acho que é verdade isso. Na real, ó. Vamos ser bem sinceros. Uncharted 4 vai ser. Igual todos os três, quem gostou, gostou. Quem não gostou, curtiu. Last Guardian. Não vai lançar. Tem um boato, né, rolando aí que O time do Kinect tá mexendo nele. Tá terminando o jogo. Será que é real isso daí? Mark Cerny, é o Mark Cerny, a equipe do Kinect. E... Neck, mano. Assim, Neck, é, ó, Neck não é tão ruim, cara. Neck não é tão ruim. Não, mas é assim, eu acho que essa altura do campeonato, o jogo tá pronto. Os caras tão só, tipo, só portando pro PS4. Acho que não tão mexendo em nada ali. É, sim. E detalhe também que Neck, se você ler lá meu review, ele tem o apelo que eu acho que seria interessante pro... Mesmo se os caras não mexer criativamente, se eles fossem adicionar alguma coisa de criativa, que nem eu falei, todo mundo que vinha aqui em casa falava assim, porra, que jogo que é esse aí? Que não conhecia de videogame, tá ligado? Pô, que jogo que é esse aí? Pô, legal esse jogo aí, hein? Parece Pixar e tal. Porque a historinha assim é bem, bem cativante pra quem tá de fora. Parece assim, legal, tá ligado? Pra criança também. É, pra criançada e tal. Então, sei lá. O Last Guardian pra criançada também, parece que também. Tá. Não, mas é que tem um meio fair, tem uma vibe meio Fair Tale, assim, pelo que mostrou. Tem uma vibe meio Ghibli, pareceu. É, então, sim. Fair Tale, não o lixo do mangá, tá? É Fair Tale, conto de fadas, desculpa. Deu uma de... Não vou falar o nome do cara, que senão eu vou ser processado. O The Guardian falou sobre o Last Guardian, que é meio... Mas o mesmo artigo do Guardian falou que ia ter Zelda na E3, e não vai ser, então tá meio... Olha, de onde você enxerga essa porra aí? Hinks, Neck não é ruim, Splatoon é, a Bleed... Não, Neck não é ruim, você vai jogar, eu joguei os dois, você jogou os dois? Então, se não, então vai tomar do seu cu, pronto. Joga os dois lá, depois vem discutir comigo. Você não jogou os dois, você jogou o beta de Splatoon. Não, agora é sério, nós vamos jogar Splatoon... É sábado, vocês vão poder entrar depois do show, à noite, depois que a gente comer nossa pizza e tiver depois chapado. Do show do JQuest. Aí a gente. Depois do show do JQuest, aí a gente vai. Vou jogar Splatoon ao vivo e daí vocês vão ver eu falando mal de Splatoon ao vivo, que daí é a versão final, daí eu posso falar. Não, mentira, não vou com a cabeça feita já. Ó, o que eu ia falar era. Quer dizer, eu ia falar isso quando fosse Nintendo, mas já vou falar agora. Não faz sentido não mostrar Zelda, cara. O jogo tá... Eles tá falaram que não vai mostrar. Sim, mas eu acho que o The Guardian tá certo. Vai ter tanto Last Guardian quanto Zelda. Olha essa aposta perigosa. Eu jogo... Só aposto alto aqui. Ou perde. Então, é... O que a Sony tem mais? Eu acho que não... Eles não tem nada anunciado, né? Exclusivão... Cara, eu espero que tenha o meu grande amado David Cage, porque... É, faz tempo que ele não fala nada aí, cara. Eu não tô sendo irônico, eu crio um hype alto pro jogo do David Cage mesmo, porque eu não posso negar que Beyond foi uma experiência muito marcante pra todo mundo. Eu inclusive chorei copiosamente em várias cenas. Só falar que a galera lembrou um monte de coisa. Novo Crash, o jogo do David Cage. Persona 5, porra, Persona 5. Persona 5. Street Fighter 5 é exclusivo, né? Do Play 4, puta do merda. Esse é um chute no cu mesmo, cara. Por quê? Porque a Xbox aí, né, cara? Eu acho que tinha mais galera jogando no Xbox o Street 4, pelo que eu vejo na Evo, assim, da galera, de controle da galera. É o que eles usam na Evo, porque parece que o lag é menor. Aí você viu que saiu o Street 4 pro PS4. E tá tudo bugado e tá pior do que o do Xbox, então vou usar de novo o do Xbox na Evo. Então. É, mas é que você vê que você faz pra um console e depois muda pra outro, é meio mais complicado, né, cara? É, hoje teve aqueles previews do Street 5, eu não consegui ver muita coisa porque eu tava no trabalho. Mas vendo assim, ele me lembrou muito meu Street favorito, que é o Alpha 2. É os Alphas em geral, né? Assim, ele parece estar bem mais rápido. Meu Street favorito. Meu Street. É. Pareceu tipo filme, tá ligado? Ok. Parece que ele tá mais rápido, mais agressivo, menos... Eu acho o 4 meio lerdão, assim. Eu acho ele meio... Ele é muito legal de assistir, mas... Ele é difícil de você começar a entender, se realmente se divertir jogando, assim. Pra quem não se preocupa muito em jogar profissionalmente. E o 5 parece que tá bem mais dinâmico, sei lá. O que com certeza deve ter é personagem novo, devem anunciar um. Sim, parece a galera do jornalismo oficial brasileiro de games que jogou Street Fighter V disse que era bem mais rápido, bem mais ágil e tudo. Mais dinâmico, mas... Eu vou falar pra você que... Que você faz uma combinação e o cara solta foguinho azul pela mão. Nossa, que louco. Eu vou falar pra você que eu não playei muito, but... Eu acho que... I can't talk about it, mas... Eu acho que vai ser a very bom game, com certeza. Eles vão ter que... Acho que foi o Rod ou o Guerra que falou isso. Acho que foi o Guerra. Eles vão ter que anunciar o COG já incondicional, né? Porque o cara ficou, o quê? 20 anos na cadeia por arruaça. O Charlie virou um zumbi, tá mó bizarro. É, virou Mortal Kombat, sério? Totalmente. Sim. Então, o que mais tinham falado que tinha exclusivo aí? Persona? Ah, o jogo do David Jeff. Drawn to Death. Como que é esse aí? Não lembro. É aquele multiplayer que parece que tá desenhado num caderno tudo. Ah, nossa, tá. Isso não existe? Sim, mas anunciaram no final do ano passado. Sério, parece que anunciaram isso tipo há 4 anos atrás. Não, foi agora. Nossa. Cara, todas as entrevistas do David Jeff, tudo que ele fala assim, eu costumo achar, pô, o cara meio que tem a cabeça no lugar, exceto quando ele só quer polemizar, cara... e tal. Mas eu não gosto do Star Metal último, e eu não tô botando a mínima fé nesse jogo novo. Mas eu acho ele bonito, o estilo dele, assim. Ele parece uma vinheta da MTV. Não. Não, mas David Jeff, velho, eu ia falando, quando eu fiz o Narg do God of War 1, a forma que ele fala sobre o desenvolvimento do jogo é sensacional, velho. Não, ele quando fala de um... Ele falando sobre o jogo, ele é foda, tá ligado? É um cara que manja muito mesmo. Então, tem que mudar pra jornalismo, porque... Fazer jogo é um bosta e só comentando que ele é sensacional, isso. Não, você não torce o Tuba? Oi? Você realmente não acha ele bonito? Ele é um cara elegante. Olha, é elegante. Tá. Não, ele não é feio, pronto. Tá, vamos... Vamos do jogo, né? Nintendo. Já? Não tem mais nada da Sony. Sony vai ser só mistério, cara. Sei, o que que tem o Ratchet & Clank mostrar? Tá muito bonito. Mas... O negócio vai ser assim. Pra mim, a conferência da Sony esse ano só vai ser bomba, cara. Vai ser tipo se os caras mandando surpresa uma atrás da outra. Opa. E enterrando uma Microsoft. O que que eles podem mostrar que pode foder com todo mundo? Assim? Coisas que... Por exemplo, assim... Ó, quem que... Olha, eu não imaginava o do Bloodborne quando mostrou no passado. Porque esse ano não tem nada anunciado assim mesmo, a Sony. Então, mas não tinha Bloodborne anunciado também, né? Tava, vazou. Negócio, mas ninguém sabia nem o nome do troço. É, então, ele vazou, tipo, e tava bem diferente, não sei se você lembra, né? Foi a gente falar que ia começar a falar de Nintendo e os caras já, agora o podcast começou, hein? Até que pariu. Não, lembraram ali do The Witness, pode aparecer, aquele Rime também, que não mostraram mais. No Man's Sky, que a Sonic tá bancando um monte lá. E o Crash Bandicoot Origins também. É, a Sonic causar tá... um rebuliço. Tão botando uns negócios de Crash aleatório. Tipo, qual? Hora vai sair algum. Cara, ó, antes da gente falar de Nintendo, só uma coisa que meio que já tá 40% confirmado pra felicidade do Rod, que é Vanquish 2, né? Não, tá confirmado, a Platinum vai mostrar uma coisa. Não, mas eles estão mandando teaser de... Não, cada dia eles mandam teaser de uma coisa, eles mandaram teaser do Ryzen esses dias. Porra. Estão zoando a cabeça da galera. Exatamente. Mas eu acho que Vanquish 2 faz sentido. Não sei se vendeu bem ou não, mas... Nenhum jogo da Platinum vendeu bem. Nenhum jogo da Platinum faz sentido. Então assim, faz, né? Total sentido. Eu não sei como é que eles convenceram a Nintendo a lançar o Bayonetta até hoje. Ah, olha, na situação que a Nintendo tá, filho. Porque eles falaram assim, ó, nossos jogos não vendem bem. Aí a gente tá procurando um console que seja compatível ao nosso escopo de vendas aí. A Nintendo abraçou. Não, já chega lá, mas... Vai. Não, o Metal Gear Rising é o jogo que mais vendeu. Só que a Konami que tá publicando. A Konami não vai fazer outro, acho assim. A Konami agora. Nem existe mais. A Konami anunciou pra Evolution aí, ó. Achou que não ia ter. Com o Neymar, o nosso grande garoto brazuca na capa. Joga muito esse menino. Porra, mas só. Tem... Muito ousado, muito alegre. Então, o... Quem vai mostrar o jogo da Platina é a IGN, e ela disse que vai mostrar ele depois da conferência da Nintendo. Na terça-feira, só. Então tem chance de ser alguma coisa aí. E alguém da Platina não deu RT no anúncio do Direct. Então já se liga o Eita. Véi, é Star Fox, o meu amor tava precisando de alguém. Não tô zoando, ele precisava. O ano passado ele falou que precisava de um time mais robusto pro jogo sair. Vai ser mais ou menos como... Só um time robusto, precisa de um atacante, ó. Faltava alguém... Falta a defesa. Faltava alguém que segurasse a bola no meio de campo. Faltava um goleiro, a gente ligou lá, ligou pro Jorginho aqui, não podia ser goleiro. Mas eu acho que pode acontecer o que aconteceu com o Metal Gear, que a Konami falou, velho, esse jogo não vai sair, mano. Toca pro pai aqui. O Kami ia ficar parado esperando alguém falar, né? Eu preciso de alguém, ele pula lá. É... Tá, toca e aí? Vamos Star Fox da Nintendo aí. Da Platinum. Já começou a Nintendo com Star Fox da Platinum, um grande anúncio aí. Só tem bosta também, Nintendo, né? Mario Maker, não quero. Star Fox não lança esse ano. É, anunciado tem porra nenhuma. É. Esse Shin Megami Tensei aí e Fire Emblem, ninguém sabe, ninguém viu Zelda, o bagulho. Zelda não é esse ano, Star Fox. Zelda do. Zelda 3DS do. Hyrule Warriors. Parabéns, não, mas... parabéns você idiota que comprou o Hyrule Warriors e agora eles estão lançando de novo aí. Parabéns por ter dado dinheiro e incentivado essa merda. Parabéns. Continua comprando Splatoon também, que já eles lançam também no 3DS Splatoon. Velho, tomara. Mas eu tô feliz que Splatoon fez sucesso, porque a sequência pode ser num console com modo online de verdade. Aí o bagulho vai ficar muito louco. Modo online de verdade. Tipo, cara, isso que eu não entendo. Eu falei pro Celso, eu achei legalzinho o beta. O que eu não entendo é esse hype. Tipo, cara, se você comparar esse Splatoon, mesmo que seja só o beta, com o nível de jogo que tá Witcher 3, que é um jogo que, tipo, tá fantástico. Você não vê tirinha de Witcher 3, você não vê a galera fazendo piadinha com Witcher 3. E é um monte de galera fazendo tirinha aí. Nossa, olha Splatoon. É, vamos dar 8, olha, 9, 10 pro Splatoon. Vai chupar o rolo nesse Splatoon, velho. Não, se eu comparar. Dá 6, 7 aí, né? Que eu faço aqui com um picolé de morango. Aí é diferente. Mas exatamente isso que eu tô falando. Não tem comparação um com o outro. E o hype em cima do Splatoon tá muito maior. Não faz sentido, cara. Parece que em comparação o Witcher 3, que é o que é, que é a sua gelatina aí, tá ligado? Tá comparando o Time com o Birdman, caralho. Então, exatamente, tá parecendo que o Birdman é o Splatoon, tá ligado? Não, mas... filha da puta, ninguém fala. Todo mundo fala de Adventure Time. É isso que eu tô querendo. Nossa, as duas coisas são foda, mas cada uma coisa, caralho. Não tô preocupado, estou entendendo. É diferente, preocupado é aquele que se foda, não estou entendendo. Quero que se foda se a galera fala ou tal. É que eu joguei e acho que eu joguei ok e tal. Eu falo que eu não gostei pra dar uma merguida no ódio da galera aí. Mas assim, que nem eu falei, se fosse free to play eu jogaria, agora $60 não. Eu zoei o modo online agora, mas como eu tô jogando a versão final, é uma coisa que é, tipo, a gente fala muito mal do Wii U de tempos em tempos aqui, com razão na maioria das vezes, mas tem uma coisa que a Nintendo tá fazendo no Wii U que é fantástica, que eles entenderam qual é o público deles, e todo jogo, 3DS também, mas e pegou agora com o Wii U, a noção de comunidade que os jogos passam, tipo Mario Kart 8, Animal Crossing New Leaf, Splatoon agora, você vê que não é ao acaso, assim. Eles estão fazendo o jogo justamente pra criar essa noção de, puta, vamos fazer tirinha, vamos difundir isso. Eles sacaram qual é o público deles. Eles sacaram o metagame nintendista, assim, e os jogos estão viralizando em cima disso. A praça principal do Splatoon é praticamente só pra balãozinho de piada com Squid, Kid, whatever, pra criar essa noção de comunidade de jogo mesmo. E isso eu acho que foi... Antes eu achava que era na cagada. Com Animal Crossing eu achava que era na cagada. Aí veio o Mario Kart 8 e veio agora o Splatoon. Eu vi que os caras... Eu acho que o Mario Crossing foi na... Mario Crossing. Mario Animal... Crossing. Já anúncio exclusivo aqui, Mario Crossing, velho. O Animal Crossing foi cagada, mas eles... o Splatoon agora não. O Mario Kart 8 não foi também. O lance dos closes, do replay, de você compartilhar direto no YouTube, eles meio que sabiam que... O Mario 3D World já tinha um lance assim, com um lance do de mostrar pra você o posto do universo, né? Sim. Mas ali era, tipo, foi... Não, mas a ideia acho que era outra, mas ali acho que já deu uma dica pra eles, ó. Só pra não falar que não tem zero hype. E, meu, sério, vai se fuder o Mario Maker. Eu acho que vai ser... É uma ideia legal que... É uma coisa que é legal que exista pra ver as fases que vão criar, mas não quero ver. A Platinum e o Mario Maker. Cadê o hype do Mario Maker? Cara, tem Zelda Maker desde a época, tipo... Sei lá. Que os fãs faziam. Eu já brinquei de fazer fase de Zelda e fase de Mario. É, tem os Mario Maker, Zelda Maker, Metroid Maker. Ele mostra também que a Nintendo tá... Finalmente se ligando no que a galera gosta, tipo, os fãs deles. Porque ele tá dando uma ferramenta oficial pros caras fazer fase de Mario. É, pode ser. Tá, cara. Sabe qual o hype real da conferência da E3? Do Direct, no caso, sem ironia? O novo jogo da Retro. E pode ser Metroid, mas também pode ser qualquer coisa. Eu sempre espero uma coisa nova da Retro, porque eu quero ver eles, tipo, pensando sozinho, mas sei lá. Caguei. Você vai se fuder. Você não gosta de Metroid Prime, não gosta de... Ah, sim, sério, Metroid Prime, Donkey Kong Country Returns, todo mundo sabe que eu não gosto. Tropical Freeze eu achei melhor, mas eu achei que... Eu não entendi, até hoje eu não entendi se os Kremlins são da Rare. Não sei se é da Rare. É da Rare? Porque se não for da Rare, foi a maior cagada eles terem tirado. Então, me parece que não, porque eles estão no Smash, né? Então... Tipo, puta que pariu. Era quase a alma do Country, era o bagulho. Mas enfim. Eu acho que eles são muito anos 90, não funcionou hoje em dia. Ah, não sei, cara. Dava pra ter feito um revamp, mas ter mantido o Carol e tal. Mas enfim, eu não gostei. Um eu não gosto, dois é bom. Mas Metroid Prime, cara, não é o que eu gosto de Metroid. Eu sei que manteve da level design, conseguiu transformar pro first person, mas dá um sono Metroid Prime, cara. Eu joguei todos, sim, gostei, mas eu quero Metroid. O que eu gosto é Metroid. Todo mundo sabe que o que eu gosto é Metroidvania, assim, cara. Eu gosto de Metroidvania. Tipo, um dos jogos que eu mais gostei esse ano foi o Ori. Porra, achei do caralho. Agora Action Verge também, do caralho. Mas eu quero assim. Não quero, tipo, primeira pessoa. As coisas pra passar. Não precisa. Mas não. Dos times que a Nintendo tem à disposição. Fala dos times que pra quem eles terceirizam. Que é o mais talentoso. É. O padrão de qualidade mais alto. Sim, sim. Aí, beleza. Então, concordo. Qualquer franquia que eles jogarem na mão deles. Aí, o nível de detalhe dos jogos, o padrão de qualidade deles sim. É foda. Aí, concordo. O acabamento do jogo é do caralho. Aí, eu concordo. Mas... É isso. Vai ser o quê? Mario Maker, Yoshi de Lã. Eu acho que não faz sentido não mostrar Zelda. Mesmo que seja pro ano que vem, gente. Já tá com Star Fox com certeza vai mostrar, eu acho. Olha. Tem como, não. Aliás, ó, já fica, já que é um meio que um podcast de previsões. Se não mostrar Zelda zero esse ano, fala, ó, o Zelda um dia vai sair e aguentem, é porque foi pro NX. Porque mas já falaram que não vai ter Zelda, cara. Não, não mostrar nem não, o... Nem nada. Na hora e nem zero. Tipo, adeus, é porque foi pro NX. Porque se ele é um do Wii U, não faz sentido não mostrar. Quando teve aquela parada lá que me livrou de tirar a roupa pra vocês, de que o cara anunciou lá que não ia sair em 2015, eu falei que, tipo... O mais provável é que não que não saia no NX, mas que eles segurem um pouco pra acontecer o que aconteceu com o Twilight Princess, pra lançar nos dois. Aí lançar no Wii U, aí tipo, dois meses depois lança no NX, tá ligado? Mas o Skyward Sword, como estão falando aqui, saiu só no finalzinho do Wii também, ficou um tempão sem falar nada do jogo. Só que todo evento... chance que tinha, primeiro teve artwork, depois teve teaser, depois lançava, teve gameplay. Dava notícias. Tô falando de não mostrar all, assim, porque a gente já viu o jogo rodando. Se eles não mostrarem nada, é porque o jogo foi mesmo. E não vai sair pro Wii U, pelo menos na minha opinião. Eu não sei, porque a gente não tem noção nenhuma de quando que vai sair o NX, então, do que vai ser o NX. E não vai ser agora quem vai descobrir também, então... Posso sonhar com Modern 3? Modern 3... Pra 3DS, não sei. Em inglês, talvez. Não, acho que no eShop do Wii U. Eu acho mais provável no eShop do Wii U, sei. O negócio interessante é que eu não sei. Ninguém sabe o que é o NX, né? Ninguém sabe como que eles vão tratar esse negócio de NX, sendo que eles falaram que vai focar também em celular. Mas o interessante é que o 3DS tá chegando no final do ciclo dele também, né? Lançou o equivalente ao DSi do 3DS agora, que é tipo, tá acabando, né? Mais tipo um ano e meio de 3DS antes de anunciar alguma coisa aí nova. Não de fim da vida, assim, total. Mas antes que anunciem um negócio novo, eu acho que não demora um ano e meio, dois. Pode ser que eles falhem, não vamos fazer mais console, vamos fazer um celular, tipo um N-Gage aí, que funcione como, sei lá, como um portátil. Naquela teoria que vai ser um console e portátil ao mesmo tempo. É, pode ser também. Talvez ou duas versões da mesma coisa, ou uma só que funcione. Porque o Wii U ele é basicamente isso já, só que se você tirar o processador do console e tacar no controle, ele vira isso. Verdade, e se juntar com o celular, a Nintendo, tipo assim, que não é uma Nokia da vida, ela pode fazer funcionar isso, cara, tipo... Porra, eu teria um celular da Nintendo, tá ligado? Vai falar. Quem nesse chat aí não teria? 60 pessoas, o Rod. É, tá, mas todo o resto ia querer. Nossa, os muito Rocks. Ter. Tá, lembraram um monte ali, a gente não falou do Devil's Third, que com certeza vai aparecer, que foi anunciado já até a data pra ele. Que é o mesmo caso do Bayonetta, a Nintendo chegou, ó. Não tem ninguém que lançar essa porra, chega aí que a gente faz aí. Vai ter o que mais? Sonic Boom 3DS? Sonic Boom. De 3DS em geral. Putz. Não, tem o Hyrule Warriors que vazou. Tem eu o... não sei o que tem anunciado pro 3DS. Fire Emblem. Ah, versus... Fire Emblem, isso. Com certeza vão mostrar essa porra. Aliás, tem dois, né? Tem o crossover e tem o Fire Emblem novo também. Isso. É, o crossover mostraram um trailerzinho safado, agora devem mostrar melhor. E esse era um jogo que todo mundo achava que tinha morrido também. Bravely Second, ó, Platinum Jeff Explorers, que porra é essa? É Final Fantasy Explorers. É o Monster Hunter com Final Fantasy. Tem Monster Hunter também, inclusive, que não. Ah, ó. O Pokémon Z passou da hora também. Mas eles, na E3 anuncia Pokémon novo. É, não, não estranho, é normal. Né? Mas. Ou X2, Y2, mas eu prefiro que seja Z. Não teve nenhuma geração sem um... É. A Nintendo tem assim. Anunciaram um mini direct dele de domingo, só com o Sakurai falando alguma coisa de Smash Bros. Eu acho que vai confirmar o... Falando que vai confirmar... É, não, também. Pelo contrário. Vai confirmar que não é jogo. Ah, o Roy, tá. Vai confirmar, acho que personagens Splatoon, talvez. Não, tinha o boato do Ryu lá, né? Nossa. Mas eu acho que faz mais sentido se isso for real de mostrar na Evo. É. É. Mas nossa, teve aquela. Tem aquela pesquisa, né, que eles fizeram. Sim. Eu acho também. Que não deu tempo de mostrar o personagem já funcionando, mas pode fazer igual fizeram com o Mewtwo. Falar, ó, vai ser esse aqui. Aguardem aí, da primeira vez que mostrou o Mewtwo não tinha ele no jogo, só mostraram um render dele e acabou. É, foi só, vai ter aí. Enfim. O que a Nintendo pode mostrar? F-Zero novo, tá parado? É, F-Zero. Eu acho que eles podem mostrar uma coisa nova, que o Splatoon fez sucesso, e... eu ia falar que o Codename Steam não fez também, mas... Eles estão se arriscando mais agora. Porque... Mario Galaxy 3. Não. Falaram, o Miyamoto falou. Miyamoto não, qual o nome do filho da puta? O diretamente envolvido com o Mario mesmo. Esqueci. A Plat deve saber. Enfim, ele falou: ó, a gente tá lançando o Mario 3D World, mas a série Galaxy não morreu. Hein? Puta que pariu. Mas faz beleza. Um tempo que falaram isso. DLC do Mario. Com o Flute pro Splatoon. Os caras viajam muito, né, cara? Mas é possível. É. Pra essa altura. Nossa, a Xena falou que o Cavaliers tá perdendo. Puta que pariu. Mas então, eu acho que é possível mostrar uma franquia nova, igual foi o Splatoon ano passado. Pois é. Que seria legal. E sabadão vocês vão saber aí se Splatoon é bom de verdade ou não, que eu vou jogar. E minha opinião é a única realmente verdadeira desse site. E esse podcast ele é tipo o mais datado do ano, né? Assim, porque é, não faz sentido você ouvir. Funciona até isso. Domingo, assim. O Tapanai perguntou se teve um amiibo de Splatoon. Teve mais de um até. Três. Tem três. A gente podia falar alguma coisa que não fosse datado, assim, pra ficar legal, pra ele ser útil pra sempre. Pra ele ser útil pra sempre. Acreditem no amor. E o bem sempre vencerá o mal. Acho que isso nunca fica datado. Valentina Knapp, Master of Hand Jobs. É um vídeo muito bom pra você ver no Pornhub. Pode baixar lá. Esse vai ficar datado um dia, quando acabar o Pornhub aí. Não, mas aí vai demorar muito. Senão, qualquer coisa vocês podem procurar no Google, deve ter outros sites que replicam esse. A Eliana é ninfomaníaca. Não, é, isso não vai ficar datado nunca. Só, mesmo ela morrendo, ela continua sendo ninfomaníaca um dia. Bom, pra encerrar, Rinks, qual a sua opinião sobre o escândalo da FIFA? Cara, eu acho que tem que prender todo mundo mesmo, cara. Cara, esse cara é foda. Tá faltando a Dilma, né? Previsões, a gente sempre termina esse podcast assim. Tipo, uma previsão de cada um totalmente aleatória. De puta, né? Três, eu acho que vai acontecer isso. Ponto. Puta, vai lá, Tuba. Eu já falei dos caras em HD, mas acho que isso é muito pouco. A gente fez as previsões que foi os caras em HD ou... Star Fox da Platino. Anotem aí que a gente vai cobrar. Dark Souls 3 exclusivo da Xbox. Você tá ficando doido. Eu sempre torço pra um negócio assim, tipo, sei lá, Dark Souls 3 exclusivo do Wii U. Ia ser muito mais louco, hein? Mass Effect 4 exclusivo do Wii U. Nossa. Só pela galera pirar na internet. Eu tô cagando pro jogo mesmo. Só quero ver a galera. Galera brigar muito. Tá, enfim, o jogo da Retro é Metroid, ponto. Eu acho que a Sony, ela anuncia uma franquia nova aí, ou pelo menos um negócio que ninguém nunca nem imaginava, assim, cara, Sony. Imaginava, anunciar a volta do Walkman, assim. Pode ser. Eu compraria. HD Remake do Walkman, a franquia antiga nossa, que estão voltando. Imagina que hipster, eles lançam um Walkman mó grandão, assim, só que na verdade não cabe fita, é só SD, assim, você bota SD e escuta a música. Porra, isso ia vender pra caralho, cara. Ia, né? Olha, obrigado aí. Nossa, agora eu pensei numa coisa fodida. A Konami vai estar na E3, né? Tipo, participando, assim, ou aparecendo em conferência de outras pessoas pra mostrar Metal Gear, whatever. O Metal Gear vai aparecer no YouTube no lance do Geoff Nile lá. Confirmaram agora há pouco. Mas ela tá no evento, independente de ter conferência ou não. É, Metal Gear vai aparecer em algum lugar. Ah não, minha teoria foi pelo ralo. Eu ia falar que o Neymar ia estar na E3, mas ele tá na Copa América. Ah, vai que ele pega um avião lá rapidinho. Cara, eu fiquei triste que já vai ter engine nova agora da Valve, né? E eles não vão anunciar Half-Life 3. Isso não tem. Será? Não vão. Porque senão eles fariam uma conferência deles, cara. Eu acho pra. Eles, cara, é o bagulho mais esperado de jogos, assim, de todos os tempos, cara. Mas a Valve é meio louca, capaz deles anunciarem. Eu acho que eles vão anunciar Half-Life 3 do nada, assim, um dia. É, daí nesse dia que eles anunciarem. Vai ter a Terceira Guerra Mundial, tá tipo ligado? Tipo o Portal 2, que fizeram um ARG assim do nada. Então... Aquele ARG foi bom, hein? É, mas ia ser legal, se assim, um dia entrar no Steam e tá lá Half-Life 3. Pré-compra aqui. Sim, sem aviso nenhum, que... você tá lá. Uma coisa que seria bem legal seria se chega E3 assim, puta expectativa. É. Lotadas as cadeiras, o palco todo produzidão. Aí sobe todo mundo junto, assim, tipo, o Iwata, o Bill Gates, de todas as empresas com as mãos dadas, assim, e fala, ó, galera, acabou consoles, a Apple tá foda. Aí eles agradecem todo mundo pelo tempo que acompanhou, se abraça, assim, e aí acaba. Tocando We Are The World. Ia ser fantástico. É, já deu, né? Eu de console, encheu o saco essa porra. Lá. É. Vou fazer uma suruba. Mas então tá bom. Acabou, essa né? Essa é a previsão. Acabou os consoles, essa é a previsão. É, o Perin tá, falou que, tá eu demonstrei muito bom gosto, mas eu não sei na onde eu demonstrei bom gosto. Não sei que eu demonstrei bom gosto. Eu não sei nem se eu tenho gosto. Alguém viu Sense8. Sense8 Surox viu, falou que é um lixo. Isso não é dotado. É um lixo e dessa vez eu acho que ele não tava trollando, porque ele explicou pra nós por que é um lixo. E ele não explica quando ele tá trollando. Ele simplesmente fala, é um lixo, ponto. E daí você fala, mas por que é um lixo? Não, cara, é um lixo. Ele fala Todas as coisas que os Wachowski fizeram na última década, que todo mundo, tipo, unânime, assim, a galera fala, meu, é um lixo, eu amei todas. Então, com certeza, Sense8 vai ser fantástico. Qual que eles fizeram que você curtiu muito, sim? Ninja Assassino, Speed Racer, Cloud Atlas, pra mim são todos top tier, assim. Entendi. O Speed Racer é do caralho mesmo, né? A de agora acabou o podcast, pode ver Speed Racer. É, corram ver Speed Racer. Menos e fiquem reassistindo você, até você que tá no metrô, que eu tô falando só pra se assustar. Porque se tiver um cara no metrô ouvindo eu falar, você que tá no metrô, ele vai ficar muito assustado, vai ser legal. Se acontecer isso com você, avisa a gente depois. Eu interessante que ainda não vi, mas como todo mundo falou que é um lixo, deve ser provavelmente melhor que Birdman, assim. Não, esse eu duvido, cara. Esse, se for bom, você me conta, porque puta que pariu. Esse eu não quis nem baixar. Não quis nem gastar MBs da minha internet. Dois recados pra encerrar. Um que... É 3 da tarde, né? Às 3 da tarde de sábado, não percam. Isso é muito datado, né? Às 3 da tarde de sábado. Dia 13 de junho, nossa primeira conferência da E3 com cobertura do GameSpot, QScreen, Polygon. Sim. A gente tá mês planejando essa porra. Eu tava me segurando pra não falar, porque eu tava muito animado pra isso. Vai ser divertido. Tá animado pra vir aqui em casa beber, seu safado. Fala a verdade. Não, tô animado com o negócio mesmo. Pizza de batata. Pizza de batata. Foi legal, eu fiquei brincando de Geoff Keighley aqui, conversando com um monte de desenvolvedor, assim. Melhor filme do ano é Kingsman. Com certeza, Kingsman, não tem nem o que falar. Se não ganhar... Cara, a maior prova que a academia é um lixo, que não vai dar prêmio pro Kingsman, cara. Não vai dar um prêmio pro Kingsman. Você pode escrever isso aí. A academia ano que vem não vai dar um prêmio pro Kingsman, cara. E, tipo... eu sei que isso é crime, mas já saiu no Pirate Bay e tal? Já. Vou mandar lá. Isso, e todo mundo já falou pra você, não é spoiler, é spoiler contar o que quer, mas simplesmente é a cena da igreja. Tipo, assista e pronto. Tá, a igreja tem um padre lá falando, ele te ensina sobre Jesus, você se converte na hora. O último recado é que se você ouvir esse podcast até aqui, você se importa minimamente com o que a gente tem pra falar, com o que a gente faz, com o site, etc. Então só lembrando, patreon.com/gamesfoda, essa semana, ou a semana passada, não querendo fazer dramalhão, mas tipo... A gente tá ralando pra caralho nesse lance da E3. Eu fiquei até as 4 da manhã porque eu tô empolgado, né? Porque eu quero ganhar dinheiro. Mas eu fiquei até as 4 da manhã fazendo o guia da E3 pra trabalhar no dia seguinte. Então o Patreon é basicamente pra pagar a cocaína que a gente precisa pra conciliar o site com o emprego normal do dia a dia. Então contamos com a colaboração de vocês pra dar um microfone pro Rod, porque tá foda. Eu até caiu aqui, coitado. A Platinil, ela não consegue gostar de uma coisa que as pessoas gostam, cara. Ela não consegue. É o chat inteiro, é o mundo inteiro falando que a cena da igreja é top. Ela vai lá e fala que tem uma mais top que essa. Mas é lógico que tem uma mais top que essa no universo inteiro. Deve ter, caralho. Meu cu! Ai. Senhor um Jesus. Aí, viu? Muito não, amor. Tô brincando. Mas ó, sabadão aí, gente. Sabadão. Parece o divulguem um evento. Ajudem a galera. Ah, enfim. Não, não vou spoiler aqui que vai ter no evento. Vocês vão assistir aí. Vocês vão assistir. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Forte tchau, abraço. Aí. Até sábado aí, todo mundo. Mario 3D novo. É real.